Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast, e essa semana a gente tá aqui pra falar de alguém que saiu direto de um balcão de locadora pra ser um dos mais renomados diretores dessa nova geração de cinema. Quentin fucking Tarantino aqui no Projeto X. Finalmente. Aê. Todo mundo reunido numa mesa aqui, conversando, jogando papo fora, estilo Tarantino. Enquanto armas estão apontadas para as bolas das pessoas. Exatamente. Eu tenho uma arma apontada para a bola do Sage, o Sage tem uma arma apontada para a bola do Cabeça, o Cabeça tem uma arma apontada para a bola do Rods, o Rods tem uma arma apontada para a minha bola. Que beleza. Too much details. Meu Deus, não quero imaginar muitos essa cena. Muitos detalhes. Exatamente. Muitos detalhes. Aqui é o Motherfucker Rods, e eu queria muito, mas muito, que Motherfucker tivesse uma tradução de verdade aqui pro nosso português, cara. Mas eu queria de verdade, assim, legitimamente, poder falar motherfucker sem gringalizar a discussão. Tipo, seria fodão. Encher a boca pra falar. Encher a boca, motherfucker. Não existe palavra que traduza o real sentimento de motherfucker. Ainda mais se do Samuel Jackson. Com certeza. Que é especial. Aqui é o Cabeça, e pra mim a melhor coisa que o Tarantino trouxe foi o Christopher Waltz, aquele lindo. E dois Oscars pra ele, caramba, viu? E dois Oscars. That's a bingo! A bingo! Aprende, Leonardo DiCaprio, aprende. É, um abraço pro Leonardo DiCaprio. Quem que é esse filho da puta que veio do nada e ganhou dois Oscars? Que eu seja, eu nunca mais ouvi a música da Madonna da mesma forma, né? Sério, like a virgin, cara. Aquela história, eu acho que era verdade o que eles falaram no filme. É... Já a gente fala sobre isso. Ah, que é o Beery, motherfucker, motherfucker, motherfucker, snakes, motherfucker. Snakes. Mas enfim, moçada, estamos aqui reunidos aqui pra falar de Quentin Tarantino, né, e principalmente aqui dos seus filmes, né, que é o nosso foco aqui pra hoje, né. Esse podcast aqui vai servir como uma espécie de esquenta, né, pro próximo filme aí que a gente tá pra ver, né, Os Oito Odiados, né, Seja? Sim, tá estreando mais um filme do Quentin Tarantino, oh my god, oh my god. Exato, e o hype não abaixa, assim, né. E boatos dizem que vai ser o melhor, hein. Olha só, olha só. Boatos, os boatos. O roteiro dele já vazou faz tempo, né? Mas vamos ver, né? Finalmente. Eu acho muito maneiro, que é uma oportunidade legal, né? De falar desse cara, porque, pelo menos na minha opinião, assim, manda muito mais, muito, cara, de, no cinema, assim, e a gente ainda não teve muita oportunidade aqui de, pra falar no Projeto X, assim. Até pessoalmente falando, é um dos meus diretores favoritos, cara. Por mais que tenha os clássicos e clássicos, assim, o estilo de filme que ele faz é inconfundível. Eu gosto do Tarantino. Quando a gente fala de cinema, às vezes a gente fala de diretor que tem marca. Alguns filmes que você vê que tem o traço à mão de algum diretor, e talvez o diretor que tem esse traço mais forte e que ele praticamente cria um gênero dele é o Tarantino. Hoje a gente pode falar que existem filmes Tarantino, onde eles têm toda uma construção e uma pegada própria, e que você analisa eles dentro, sei lá, do padrão Tarantino. Com certeza. Ele é muito autoral mesmo. Era exatamente a palavra que eu ia usar. Ele é extremamente autoral. Só esticando um pouquinho esse pensamento, a gente pensa em alguns diretores, sei lá, Tim Burton, sei lá, que a gente tá acostumado a ver filme dele, e o filme dele é sempre a mesma parada, igual, e com o mesmo estilão. E o Tarantino, ele vai contra muito desses caras, assim, que você bate o olho e fala, não, o filme vai ser assim. Tarantino não, ele faz no estilo dele, independente do tema que ele tá fazendo. Então ele subverte pra um negócio que realmente é um toque que é muito difícil até descrever. Isso, é uma das coisas exatamente mais legais que o Sage falou, é a marca dele. O filme pode, apesar de já, muitas vezes já ser um gênero batido, ele consegue mostrar de um jeito diferente. O jeito tá Tarantino de ser. Olha aí. Lifestyle. Tarantino Lifestyle. Tarantino. É... Caraca, se a vida fosse escrita pelo Tarantino, ia ser muito maneira. Cara. Você ia começar na faculdade, depois você ia acabar indo pro asilo, e quando menos você vê, você tava no berçário. Não, você ia começar na faculdade com uma espada. Aí você vira a esquina, alguém atira em você, e aí volta pra infância. E onde é que a gente tá, cara? É. Mas essa é uma parada muito legal que eu gosto no Tarantino, é a parte de que você tem uma continuidade de qualidade na produção dele, que você consegue ver que vai aumentando levemente de acordo com os filmes que ele vai lançando. Cara, ele não perde a mão. Mais importante isso, ele não perde a mão. Tipo, eu não acho que alguém chega assim e fala, pô, Tarantino fez um filme ruim. Assim, tem tem gente que não gosta dos filmes, muitas vezes, pelo estilo, que muitas vezes é muito violento. É, o gênero, né? Assim, o Tarantino é um cara, às vezes, incompreendido pela massa. Porque como ele é muito autoral, ele vai o estilo dele próprio, sabe? Aí ele põe o estilo de narrativa dele, os elementos bem típicos que ele põe, com violência, palavrões também, e as pessoas, às vezes, não entendem. Samuel Jackson? Não, não tira palavrão, bota só o Samuel Jackson. Acho que tá de boa. É que, assim, se você for ver... Ele tem o quê? Um 12 filmes que ele dirigiu como diretor? Tem 8, né? 8 filmes? Se você contar o Kill Bill como um filme só, são 8 filmes que... Ah, tá. Contando agora, né? Uhum. Os 8 Odiados será o 8º filme dele. Não, então é. Mas só o ponto que eu queria dizer. Ele tem uma agenda muito própria dele, que é uma agenda que não necessariamente tem muito a ver com Hollywood, assim. Ele tem a forma e o timing dele de fazer filme, de quando vai sair, se vai sair. Porque ele tem uma visão um pouco diferente. Eu não sei se... Talvez por ele não ser um diretor, desde o início comercial, ele quer mais contar uma história dele e mostrar alguma coisa do que realmente emplacar um blockbuster e aí fazer dinheiro no momento. Eu acho que essa é uma excelente definição pra ele, cara. Ele é mais um contador de história do que um diretor. Ele é um ótimo contador de história. Eu acho que a principal virada disso aí, ô cabeça, é até pela formação dele, né, no cinema, que na verdade não existe. Não existe. Ele é um cara que é um cinéfilo, viu muitos filmes, exato, gosta muito de filmes e faz os filmes, não é? Simples isso. Ele não fez faculdade de cinema. O pessoal comenta, né? Ele não saiu da academia, né? Que muitos falam, ah, o cara é aclamado pela academia, se formou lá e conheceu várias pessoas lá. Ele não, cara. Ele era, trabalhava num balcão, né? Das finadas locador que Kami-sama tenha. E a partir dali, ele assistia tanto filme, foi fazendo os contatos. Acho que até o primeiro, acho que um dos maiores produtores lá dos filmes dele, ele conheceu, acho que na locadora, eu não lembro assim exato a história mesmo assim dele, mas ele é um cara assim, com uma vivência assim muito diferente, né, do que a gente tinha, né, em comparação com outros diretores e tal. E isso que é legal, assim, porque é diferente de um cara que tem a base teórica e tal, ele tem realmente o feeling, assim, né, de gostar e fazer cinema, né, então é outro caminho e converge em coisas assim muito, mas muito legais. O fato é que ele viu muito, ele é um cinéfilo mesmo, de mão cheia. É, tanto que um dos maiores, não sei se é um dos maiores pontos, mas assim, uma das maiores características é como ele faz referência a filmes, cultura pop, cultura underground. Todos os filmes dele são, assim, uma enxurrada de referências e de citações e de coisas que são estudadas até hoje. Quando você fala de teoria do cinema, você estuda, né, a forma como é feito e tudo isso. Tem umas características muito marcantes no estilo de Tarantino. Vocês já falaram, então, ele usa muita referência, né, de cultura pop, de filmes, as músicas também de trilha sonora que ele escolhe a dedo. Oi. Muito bem escolhidas, por sinal. Sim. Ótimas músicas. Apesar que gosto maluco da porra, né? Então, assim, às vezes ele viu a música e ele já pensa assim, com essa música eu vou botar essa cena. Mas qual a cena? Não sei. Mas eu vou escrever a cena nessa música. O cara faz o processo inverso, né, cara? Isso. O invés do cara filmar a cena e falar, pô, que música vai dar? Eu gostei dessa música, eu vou fazer uma cena pra ela. É fantástico isso, cara. Além disso, ele usa muito diálogo extenso, né, toda hora. Does he look like a bitch? Não, não é só os palavrões, é um diálogo assim, sabe? De toda hora que você vê uma situação estranha e aí acaba virando um diálogo grande até, sabe? Por qualquer tipo de teoria, exatamente, maluca que pode ser imaginada. Por exemplo, quem viu o início do Cães de Aluguel, você viu aquele início de diálogo estranho pra caramba e você imagina, velho, que louco, né? E algumas vezes acaba sendo refletido numa realidade. Por exemplo, quem não tem um amigo estranho que tem uma teoria estranha e fica soltando essas... É o Rod, é o cara das teorias da conspiração. E a gente tem que aceitar. É isso. Tá bom, deixa ele falando as teorias dele, né? É muito marcante isso no Tarantino. E outra coisa, a narrativa não linear nos filmes dele, toda hora. Ele divide em blocos, ele começa a história no passado, depois ele puxa pro presente, depois ele volta pro passado, ou no meio da história ele vai pro futuro e depois ele puxa ela assim, né? Assim, não foi ele que inventou esse tipo de narrativa, mas a forma como foi feito depois, todo mundo depois referencia e tenta utilizar da forma como foi feito. Praticamente quase todos os filmes, tirando um ou dois, ele usa isso, a narrativa não linear. Além de tudo isso, do Tarantino, ele é muito marcado também por a parte de excesso de violência, que tem uma crítica. O pessoal não gosta, né? Se o pessoal da academia não gosta da... Não, o público geral muitas vezes não gosta também. Além disso, o Tarantino, ele é muitas vezes acusado de que esse excesso de violência nos filmes dele faz faz as pessoas ficarem violentas, sabe? Então, assim, ele fica bravo com esse tipo de afirmação. É que nem você falar que os videogames fazem as pessoas ficarem violentas também. É igual falar que o Rambo do Stallone, tipo, a galera tá cortando a galera com faca até hoje, tá ligado? Tipo, porra. Então, é por isso que as pessoas falam assim, os filmes do Tarantino acabam sendo uma má influência pra algumas pessoas. E ele fala assim, não, não é nada disso. Pelo amor de Deus, cara. Muitas vezes eu concordo que a violência é exacerbada nos filmes do Tarantino, mas muitas vezes a violência, tipo, ela cai bem. É um estilo... Faz parte da temática dele. Quando ela é contextualizada. As pessoas têm que ver o filme do Tarantino sabendo que vai ter isso. Sendo muito, né? Então, a história que eu contar é a seguinte. Isso foi 2013, eu acho. Veio uma colega minha falar, assisti o filme do Tarantino essa semana, não gostei. Aí eu falei, porque ela, não gostei, não sei. Eu falei, mas qual que era? Ela, é um que tem uma hora lá que tem um monte de tiro, um monte de morte. Eu falei, beleza. Obrigado. Ajudou. Ajudou pra caralho. Ela não gostei porque tem sangue. Então você não gostou do filme, então. Quer dizer que a história, os personagens, a profundidade do cenário, você não gostou porque tem sangue. É que a gente ainda vai, mas por exemplo, você pega o Pulp Fiction, se toda a violência, seja ela física ou psicológica, que ele coloca dentro do filme, assim, não bate com você, você não vai gostar do filme. Porque o filme todo é baseado como você vai fazer a catarse de estudo e entender todo esse contexto, então. Sim, e além disso, a gente pode falar assim, o Tarantino não é um filme pra massa, né? Não. Ele é um público específico, eu sinto muito. Você vai ver o filme Tarantino, você vai ter que entender. É esse o tipo de filme dele, você tem que assistir isso. O filme do Tarantino tem algumas camadas de entendimento. E elementos, características, bem típico, né? A profundidade dos personagens, a violência às vezes não é só por estar ali, às vezes ela é só por estar ali porque ele pode fazer, sobrou sangue lá na... você tem 2 mililitros de sangue pra usar no filme. Ele usou 500, ele vai usar o resto de algum jeito. É que o Bill, eu não lembro, que tipo usou acho que 450 litros de sangue falso, um negócio... Nossa, que Bill usou coisa pra caramba, viu? Não é o primeiro que tem os Crazy 88? Sim, o primeiro. Então foi nesse mesmo, foi nesse. 450 galões de sangue falso, exatamente. Pois é. E outra coisa no Tarantino que ele é muito acusado é o problema racial, que o pessoal fala assim, você usa muito palavras de parte racial forte, que não dá, gente. Niga toda hora, porra. Ah, isso foi por causa do Django. Não só no Django, vários filmes dele é assim. Não, sim, sim. Vários filmes dele é assim. No Pulp Fiction, acho que rola também. Sim, o Jack Brown também. Sim. É que o Django teve a polêmica, a gente tava até comentando em off, foi a questão do Spike Lee, que falou que esse período de escravidão não era desse jeito, que acha que não é de bom tom ele fazer algo como se fosse um western. Então, assim, quer dizer, você tá fazendo pouco caso de um problema tão sério e de um... racial. De um problema complexo. Um problema complexo na nossa história. O Spike Lee já é um desafeto faz tempo antigo do Quentin Tarantino. Então já botou o Django, ele botou mais um motivo pra poder criticar o Tarantino. Mas a gente até comentou em off, desculpa, Rod, que foi exatamente essa parada do uso de um vocabulário muitas vezes pesado até. Tipo, até minha abertura do Rods foi exatamente isso, motherfucker. Se você for contar, tem mais motherfucker do que ele usando a palavra nigga. Pra quem não entendeu, ou pra quem não sabe, a palavra nigga é como se você chamasse, por favor, entendam. Eu não sou racista, eu só tô passando informação. Se chamasse alguém de crioulo aqui, um tom extremamente pejorativo. Isso. Eles normalmente traduzem dessa forma quando querem usar como pejorativo. Mas é aquela parada que eles repreendem todas as pessoas que falam que não são negras, mas eles usam. Então eu acho que se você quer acabar com essa palavra, você pode começar não falando ela. É, e como o Tarantino usa essa palavra em todos os filmes dele, né? Todos. Aí acaba... Não, acho que no Kill... Eu não lembro no Kill Bill ele falando. Não, tudo bem. Em praticamente quase todos ele vai ter... Todos os filmes em que existe um contexto de personagem negro ou temática dentro. Quando ele tiver a oportunidade de usar, ele vai usar. Ah, na real, eu acho que essa discussão nem é o pior dos problemas do tipo de coisa. Assim, tem coisas que ele utiliza que sim, gera esse tipo de aversão da galera, mas faz parte da liberdade autoral dele lá de como ele quer contar a história, né? Independente se é um recurso aí fonético, se é uma parada aí de expressão, né, de gênero, seja numa cena agressiva, isso faz parte dele, independente aí da origem, né? Isso é bem claro, se faz parte do Tarantino retratar a parte lá da violência, ou seja lá com o que ele tá querendo exclamar, com esses recursos aí bem fortes, né? Isso... Talvez seja até uma crítica social pelo fato. Marca dele, assim. Sim. E ele tem muitas particularidades, assim, que me chamam a atenção. Seja a gente falar aí dos takes dele, né, do jeito que ele gosta de filmar ou de expor história, a própria loucura lá que ele fez em Pulp Fiction, né, de fazer uma história totalmente não linear. Sim, é o estilo dele. Eu já falei assim, ele faz uma narrativa não linear. Praticamente todos os filmes dele, né? Quando ele teve a oportunidade, ele faz. Ele não é um cara de começo, meio e fim. Põe a história no meio, depois ele vai pro fim, depois ele vai pro começo e volta por aí. O Pulp Fiction, assim, é o mais descarado, né? Que eles começam, tipo, o filme que na verdade é metade do filme. No meio do filme tem parte do fim. E no fim do filme tem, tipo, parte da metade. Parte e do aí... começo. Maluquice da porra. E aí tem diversos outros recursos aí que ele faz. O próprio Jack Brown, assim, apesar de não ser totalmente dele, né, ser uma adaptação, ele usa um recurso bem legal, né, de mostrar um acontecimento, né, de diversos pontos de vista, né, e tem diversas facetas, jogadas de câmera, utilização aí da trilha sonora aí junto, né, ao filme. Tem vários e vários recursos aí que você tá assistindo um filme assim, você bate o olho e você fala, pô, isso aqui é Escola Tarantina, né? Sim. E ele tem aquela coisa que outros a gente vê hoje muito, principalmente com grandes diretores, que ele tem lá o grupinho de atores, isso, né? Assim. Que ele gosta de trabalhar. Mas ele já tinha isso desde o, se você considerar... Não, sim. Ele já tinha isso desde sim, mas é que, assim, o Cães de Aluguel, cara. Sim, mas é que assim, a maioria dos... A gente fala que os grandes diretores têm lá os seus 3 ou 4 Chosen One aí, né? A gente bota Samuel Jackson, por exemplo, a todo lugar, né? Everywhere, literalmente. E outra coisa legal é que ele consegue resgatar alguns atores, viu? Estavam esquecidos. John Travolta, por exemplo. Ele resgatou o Robert Foster, por exemplo, no Jack Brown. Pam Green também, lá no Jack Brown. Porra. E uma galera, uma turma também, ela tava totalmente desconhecida. Ela trouxe. Até o que eu falei, o Christopher Waltz aqui, que descobriu, é um ator, cara, o Christopher maravilhoso, Waltz. Um ator incrível, austríaco, que tinha feito, sei lá, filmes pra Áustria. Do nada, ele tira o cara pro Bastardos Inglórios e você fala, caralho, o cara já sai com o Oscar. E o cara, tipo, é um vilão desgraçado, tá ligado? E você tá tipo, caralho, que é esse cara, velho? E aí o Leonardo DiCaprio quebra uma janela com a cadeira, né? Porra! Um filme! O cara tem um filme no Hollywoodiano e um Oscar. Agora tem 2 Oscars. 2 Oscars? 2, não, é. Isso no primeiro, agora tem 2. Mas isso aí, é de olho mesmo, né? Só pra fechar, eu queria falar uma última coisa também sobre o Tarantino. Que como ele é um diretor de filme independente, ele gosta de fazer a porra que ele quiser, e ele faz mesmo. Então ele gosta de testar vários gêneros, ainda mais gêneros que ele gosta, sabe? Então, vai ter filme de artes marciais, ele já fez. Vai ter sim. Filme de guerra, ele já fez. Filme de western, ele já fez. Terror urbano. Uhum. E outra coisa, ele faz também aquilo que a gente brinca de... A gente até já falou disso em outros lugares, mas ele brinca um pouco com essa questão do anacronismo. Também, né? Também. Ele gosta muito dessa brincadeira. Então, por exemplo, você pega o Django, começa a tocar um rap no meio do Django. Não, foi com o Juicy J que eles fizeram aquela última cena de tiroteio. Cara, ele botou aquele rap naquela cena. Assim. É sensacional, cara. Ele brinca com essa mistura e que é outra marca dele. Você sabe que talvez outro diretor que fizesse uma coisa você olhasse meio torto, assim, mas como é o Tarantino, só vai, dá a mão pro Tarantino e vai. E de finalização aí também, né, a gente tem os méritos aí do Tarantino, né, os Oscars, as premiações, né, seja. Assim, ele é muito conhecido pelo seu roteiro, por exemplo, ele já ganhou roteiro, né, no Oscar, no Globo de Ouro, no BAFTA, né, pelo Pulp Fiction, pelo Django Livre, ele ganhou o prêmio no Palma de Ouro, no Cannes também, cara, porra, e um monte de indicações. Ele tem os filmes de direção dele, assim, que são muito bons, mas o roteiro, esse cara detona. Eu diria até que no roteiro, velho, ele é melhor do que na direção. É porque na direção ele fez pouco, né, também. É, ele fez pouco, cara, mas ele tem mão pra escrever. A gente falou isso, ele é um excelente contador de história, sim, cara. Sim. E ele sabe mostrar pra você exatamente o que ele quer passar com as histórias dele. Ele consegue criar várias cenas marcantes. A história dele sempre foi a narrativa, né? Às vezes nem tanto a construção, mas ele tem uma questão da narrativa que é inacreditável. Então, o Django, a gente fala que o Django ganhou o roteiro, foi o último dele. O roteiro do Django só funciona porque a narrativa dele é incrível, porque se você for ver, é um roteiro que a gente já viu. Ah, o cara vai resgatar a esposa com... Escravidão, resgatar... Tem um pouco de vingança no meio, entendeu? Mas a forma como ele conta, a forma como ele amarra tudo isso dentro da narrativa faz ele ser merecedor desse prêmio. Exato, né? E o mérito dele tá aí, né? De como ele executa, né? E é disso que a gente tá aqui pra falar nesse Esquenta, na verdade, né? De passar um pouquinho aí por cada filme, como que foi, né? O que que marcou a gente, né? Nesses filmes aí, principalmente nos dirigidos, né? A gente não vai focar tanto na parte mais de roteiro, de produção e atuação dele, né? Mas aqui essa lista aqui tá mais resumida na direção dele. Sim, sim. E deixar nossas expectativas aí pra esse Hateful Eight aí, né? Que é a nossa grande aposta aí, né? Então vamos com o primeiro filme. O primeiro filme dele em que ele despontou no mundo do cinema, ela ficou marcado, foi o Cães de Aluguel. Face! Put the gun down! Hey, your names. Mr. White. Mr. Blonde. Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. Let's go to work. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling there's something right. What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The little one. I'm so scared in case I fall off the chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. If they hadn't have done what I told them not to do, they'd still be alive. It's so hard to keep the smile from my face. I'm all over the place. first, you thief. I'm acting like a professional. And you found me off a car, slap you on the back and say, choice between doing 10 years, thinking that's some stupid month. Ain't no choice at all. Bam. Bam. Bam, bam, bam, bam, bam. You're under arrest, sugar. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Madsen. They're the Reservoir Dogs. Hey, Joe, want me to shoot this guy? Muito independente, tem um orçamento bem pequeno, baixíssimo. Ele foi um estouro, ainda mais onde ele foi estreado, né, no Festival de Filme de Sundance. Ele foi o filme de mais destaque e botou Tarantino no quadro de diretores. Quem é esse cara? Porra, Tarantino. Exato. Caramba, viu? Curioso, assim, do Cães de Aluguel é que, apesar de o Sage ter falado aí que ele teve um orçamento baixíssimo, né, foi aproximadamente 1,5 milhão, né, o engraçado dele é que era pra ser mais baixo ainda, porque ele tinha 30 mil pra gastar no filme. Isso. Só que o Harvey Keitel, né, que tá nesse filme, ele viu, gostei, eu vou ajudar também na produção. Como o nome dele tá ligado agora na produção, o pessoal conseguiu ganhar mais dinheiro, né? Conseguiu ganhar mais fundos agora com isso, sabe? Eterno Mr. White. Só pra reforçar, né, o Cães de Aluguel, ele foi lançado em 1992, um bom ano. E não tem nada a ver com o meu nascimento. Não, nada a ver. E... Droga, piada zoada, você podia cortar. Não. Claro que não. Agora vai ficar. E basicamente ele conta a história aí de um grupo, né, de bandidos que eles querem fazer um roubo aí a uma joalheria. E aí tem vários e várias reviravoltas, né, um filme que envolve muitos elementos aí. É um one shot aí do Tarantino, né, ele teve a única, assim, primeira chance grande dele e ele mandou muito mais, muito, né. Tem muita gente que gosta, assim, demais desse filme. Independente do que o Tarantino lança, eles ainda continuam gostando mais de Cães de Aluguel, né. Ele é um destaque de filmes independentes, cara. Ele tá numa lista, assim, de privilegiados, 10, 15 melhores filmes independentes, tem que ver o Cães de Aluguel. E é legal que ele não mostra muita coisa também, né? Ele não precisa mostrar o assalto, por exemplo. Não, já aconteceu o assalto. Ele tem que mostrar as consequências, o bate-papo, o pessoal desesperado, né? Exatamente. Porque, tipo, a maioria dos filmes de roubo é o processo de, tipo, roubar. 11 Homens e um Segredo. É, e quando a gente tá roubando, o que tá rolando? Cães de Aluguel, o foco é no pós-roubo. O que é que tá acontecendo? E o foco principal são nos Misters, né? Sim. Que são os personagens principais. O Mr. Brown, o Mr. White. Mr. Pink, o Orange, o Blonde, Mr. Blue. E Mr. Blue, isso. E o foco é neles, cara. E o Mr. Wright é mais foda do que o de Breaking Bad. Essa é uma piada ruim. Yeah! Yeah, bitch! Harvey Keitel, cara. Mas esse filme é muito... Ele já começa tão louco, que é os caras lá discutindo lá, Like a Virgin da Madonna, né? Cara, eu nunca mais escutei essa música da mesma forma. Que pra quem é curioso de primeira viagem, os caras estão discutindo, o que que é o Like a Virgin? Na verdade, não é que a Madonna era virgem. É que ela já tinha rodado tanto, até que ela achou um cara aí bem dotado e fez ela sentir que de novo que nem uma virgem. De novo, caraca, velho. Eles discutindo, é muita loucura. Isso é um tipo de papo que se a gente vê em filme de Tarantino, cara, do nada surge esse papo e ele vai se estendendo, esse diálogo comprido. Tem muito papo fútil, né? Não, mas alguns ficam tão marcantes que a gente pega no nosso dia a dia, vale, esse aqui é um papo Tarantino, olha lá, Tarantino. Papo Tarantino, é. Exatamente. É aí, esse filme já mostrava um pouco de como que era, o que que ele queria fazer e qual era o objetivo dele. Tanto que ele já falou mais de uma vez que o Cães de Aluguel, ele é inspirado, ele é muito inspirado no Grande Golpe do Kubrick. E que ele queria construir algo daquele jeito, e por isso que foi desse ponto que ele partiu. Então, ele tem muito, como a gente já falou, muito disso. Ele viu muita coisa, ele experimentou muita coisa, e ele entendeu, cara, eu quero contar a minha forma, eu quero eu me expressar também, tudo isso. Então, ele não é desses que fala, não, eu tirei isso do nada, eu inventei isso, eu inventei aquilo. Ele mesmo fala, não, eu me inspirei nisso, eu assisti aquilo, eu queria fazer algo parecido com isso, e muitas pessoas até já chegaram a acusar de plágio, gerais, assim, mais de uma vez por conta disso, mas fica aí sempre aquela discussão, se é plágio, se é inspiração, até onde vai isso. Exatamente, né? E ele, na real, não tá nem aí, não. É, tô nem aí. Cara, na moral, nada se cria, tudo se transforma. Mas é, tem um final muito louco, assim, o filme. Nossa! Assim, é uma viagem maneiríssima, assim. Nossa. A cena de tortura, caraca, cena forte, marcante pra caramba. Pra quem viu esse filme, é um uma das coisas mais marcantes, porra, a tortura em cima do policial. É uma marca Tarantino. E aí, esse filme fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o Tarantino conseguiu o que ele queria, né? Ter uma base pra fazer o filme dele aí, o filme que ele tinha idealizado demais, né? Botou então... o nome nele no mapa. Exato. Então, em 1994, aí, continuando, né? A gente tem aí, pelo menos na minha opinião, é uma das obras-primas aí do Tarantino, né? Excluindo o fato de praticamente todas serem, né? Nós temos aqui Pulp Fiction. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. What do they call a quarter pounder with cheese in Paris? What do they call it? Royale with cheese. Royale with cheese. You got a corpse in a car, minus a head in a garage. Take me to it. Mother! Who's Sid? Sid's dead, baby. Get it. Sid's dead. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! What's Fonzie like? Cool. Correct the mundo. And that's what we're gonna be. We're gonna be cool. Maluco da porra. Apesar disso, maneiro, assim. Eu gosto demais, demais de Pulp Fiction. Só pra falar assim, né? Ele custou em torno de 8 milhões e teve a arrecadação de 213 milhões. Ou seja, a fórmula de lucro também é motherfucker. É, motherfucker. Ó, esse filme ainda tá pagando os filmes do Tarantino. Até hoje, né? E a gente tá falando de filme independente. Exatamente. É o primeiro filme independente que passou a marca de 100 milhões de dólares. Isso que eu ia falar. Ele não é só um filme independente, mas como ele foi uma revolução pra todo mundo que tava nesse ramo do cinema, porque ele trouxe pro grande público e pras grandes bilheterias e pras grandes arrecadações um filme independente, mostrando e aí dando um boom nesse gênero que era, assim, se hoje a gente fala de cinema independente com uma coisa underground, imagina em 94. E aí a fórmula desse filme é muito louca, assim. Primeiro a gente tem atores ótimos, né, Samuel L. Jackson, velho, no seu auge aí, né, o John Travolta, que foi resgatado da cinza, né, tava ele dançando lá, né, e nunca mais fez nada, ele trouxe o John Travolta, né. Aí tem Bruce Willis, tem, puta, Uma Thurman, né? Cara, tem Bruce Willis, cara. Eu sempre esqueço que tem o Bruce Willis nesse filme. Ele é um boxeador, né, cara? Ele é um boxeador. O Harvey Keitel, né? Que é também conhecido. Harvey Keitel, nossa, Mr. Tem muito, Wolf. Tem tá muita aí, gente hein? Boa, né? O Christopher Walken. O papel do Christopher Walken. Christopher Walken, papel. Esse relógio, eu escondi ele na minha bunda, sabe? Não, primeiro seu pai escondeu ele na bunda dele. Até ele morrer. Durante 5 anos. 5 anos. Aí ele morreu. Depois eu escondi ele na minha bunda. Minha bunda. No Vietnã, melado, sujo. Cara, ele é um filme muito louco pra assim. Ele tem umas paradas assim mais viajadas, né? Que é o que a gente comentou rapidinho lá no começo, que é a não linearidade, né? Esse filme começa na metade, tem cenas aí. Ele é basicamente, ele envolve núcleos de personagem, né? É uma história, entre aspas, contínua, só que contada em momentos diferentes. Então ele meio que pega o filme, corta e inverte a ordem, né? Dá uma brincada com isso. É, ele divide o filme em vários blocos. Na verdade, são 3 linhas de história, e essas histórias são divididas em pequenos blocos, e ele brinca com essa ordem. É, no final, tudo se junta, né? Apesar do cabeça falar. Então, se junta porque, assim, ele acaba sendo meio que cíclico, porque ele começa e fecha meio que na mesma cena, dá pra dizer dessa forma, mas, assim, ele brinca com essa ordem. Essas histórias são contadas não na ordem cronológica, né? As 3 histórias. Mas Exato. Tem uma parada que é legal, que mesmo ele embaralhando todo o sentido da linha temporal do filme, as cenas são marcantes o suficiente pra você conseguir entender como tá funcionando, entendeu? E é um mérito também, né? Porque apesar de estar tudo dividido, cara, ele mandou muito bem fazer cenas individuais muito mais, muito boas e loucas, né, meu? Assim, vou abrir o coração. Até hoje, eu não entendi aquela cena lá do sadomasoquismo. Ah, cara, isso que eu ia falar. Aquela é uma das cenas... mais do nada. Que eu, quando eu assisti, foi uma das paradas mais chocantes. Ele tira um cara do baú e é isso. Não. E o cara fica amarrado. Não, não é só isso. Ele simplesmente pega o Ving Rhames, cara. Ele é um dos caras que você olha pra ele e fala, eu não vou tocar nesse cara. E bota ele numa cena dessa. Pra quem não sabe, o Ving Rhames, ele é um negão, cara. Ele tem, acho que, 2,15 metros. Velho, e ele é puro músculo. É, quem já viu os Missão Impossível sabe quem é esse cara. Isso. Cara. É louco. Exatamente. E ele tem uma cara de, caraca, velho, até hoje, não, essa é uma cena que eu não consigo entender. O melhor é assim, o sentimento do Bruce Willis é o nosso sentimento. É o que caralhos está acontecendo e eu sou o próximo naquele caralho. Ele era, né? What the fuck esse americano fã de armas aqui, esse delegado aqui juntos estão fazendo? Puta que pariu. Nossa, cara. E aí tem outra show à parte, né? De outra volta e o Samuel Jackson lá com o bandidões, maluco. O que foi aquilo, né, cara? That's a tasteful burger. Sabe o que é engraçado? Se você analisar o filme, pega o roteiro dele e coloca em ordem, ele não te conta quase nada. É uma loucura da porra. Cara, eu acho que ela só funciona desse jeito. Não, a história, a linha de história, que é, eles são chamados, tudo isso, você vê que não é, assim, tipo, a história, a linha cronológica é uma história simples, mas assim, as coisas que ele coloca no meio é tão, assim, são incríveis. Eu adoro o começo do filme, que eles passam, acho, 15 minutos discutindo, tipo, se massagem nos pés é uma parada séria ou não do ponto de vista sexual. Mas assim, são umas discussões que você fala, meu, pra onde que isso vai? E tipo, muito divertido você, sabe, você só acompanhar essa conversa. Ou então a história lá do milagre, lá que eles ficam discutindo se é ou não é um milagre. É, se é um milagre ou não. Cara, tem muita viagem. Pulp Fiction é um filme assim, animal, animal. Eu aprendi muito palavrão com esse filme. Muito... Principalmente o motherfucker. Does it look like a bitch? O Samuel Jackson consegue perguntar, é a única vez que você fala, ele se parece com uma puta e ele tá falando sério. Say what again? É, cara, que filme, é tipo mano. Ele jogando cariação, né? English, motherfucker, do you speak it? I dare you, I double dare you, motherfucker. Cara, virou meme, muita gente não sabe de onde vem, você tá descobrindo agora, cara. Vem de Pulp Fiction, velho, o I dare you, double dare you, é do Pulp Fiction, cara. É, cara. Cara, ele foi um arrasa-quarteirão. Ok, o Oscar, ele só ganhou de roteiro, mas ele foi indicado a melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor edição de melhor filme. Melhor Samuel Jackson. Melhor motherfucker. Ele só não ganhou o melhor filme porque teve o Silêncio dos Inocentes. É, aqui ele arrebentou tudo, cara, mas... Não, ou seja, não. Ele competiu com o Forrest Gump. Ah, Forrest Gump. Ele competiu em 95 e aí foi com o Forrest Gump, tipo, meu... Verdade. So sorry. Cara, mesmo assim, é um competidor de alto nível também, então não adianta. Exatamente. Tem que ser assim, tem que brigar com gente grande. É, o diretor quem ganhou foi o Zemeckis, por exemplo. Né? 95, contra o Tarantino. Eu vou perdoar dessa vez. Yeah. Animal, moçada, animal. Não, e esse é um filme, acho que talvez o filme mais forte dele pra cultura pop, né? Do ponto de vista de como isso que o Tate falou de virar meme e da galera falar, ué, a gente tava vendo, essa semana tava vindo de Vega lá. Exatamente, bem lembrado, cabeça. De outra volta, perdidão. É, caraca, é verdade, velho. Nossa, esse filme é muito louco. Apareceu o Vincent Vega nos Vingadores, no impeachment da Dilma. No Star Wars. Star Wars, né? Cara, fantástico, velho. Lugar, esse filme, cara, é fantástico, velho, realmente. Animal, animal. Em 97, depois tivemos um filme que eu gosto bastante. Ele não é tão mainstream, na minha opinião, quanto o Pulp Fiction, quanto o restante dos outros filmes do Tarantino. Mas é excelente. É o Jack Brown. Here we go. If you have the chance walk off with $500,000, would you take it? Yeah. I never met a girl who makes me feel the way that you do. You're all right. Whenever I'm asked who makes my... Who's that? That's Bowman. Who's Bowman? My employee I had to let go. Look out, baby, cause here I come. When'd you get out of jail? 4 days ago. For what? Bank robbery. Well, I'm impressed. Ever been tempted? AK-47. When you absolutely, positively got to kill every mother in the room, except no substitutes. across 110th Street. Pimps trying to catch a woman that's weak. Teve um custo de 12 milhões e arrecadou 74,7 milhões. Como eu disse, ele não é tão mainstream quanto o Pulp Fiction, o restante que veio depois. Mas a história é boa, vai, porra. Ele começa que ele é um dos poucos filmes aí que o Quentin Tarantino ele não roteirizou também, né? Ele é uma adaptação de um livro, né? Isso. E aí, uma parada muito legal do Jack Brown, assim, é óbvio, de novo, atores, Samuel Jackson, roteiro, lances de câmera e tudo mais, o Robert De Niro, que tá sensacional aí nesse filme, né? Ele tem uma coisa muito legal, mas muito legal mesmo, que é o gênero mesmo, né? Mais uma vez, o desinício aí do Quentin Tarantino brincando com o gênero, né? Sim. Nesse caso aí, dessa vez, aí é o Blaxploitation, né? Isso. Que era aquela exploração aí dos anos 70, 80, né? De filmes negros pra pessoas negras, com atores negros, trilha sonora negra. Tanto que a protagonista, a atriz Pam Grier, ela era uma atriz de alta, né? Desse gênero do Blaxploitation, na década de 70. E o Tarantino trouxe assim, eu preciso dela. Tanto que no livro, o personagem dela era branca. E ele transformou ele numa negra pra usá-la nesse filme. A gente até não falou, é bom até falar agora. É só um adendo aqui. A gente tava falando muito do desenvolvimento do Tarantino, da cultura negra. Isso pode ter vindo, eu tenho quase certeza, que veio de onde ele nasceu. Ele nasceu em Knoxville, no Tennessee. Tipo, e pra quem não sabe, Tennessee é um estado do sul extremamente racista. Exatamente. Então, tipo, talvez muitas das inspirações dele tenham vindo do convívio com alguém assim, ou ele convívio social que ele teve. Realmente, né? Sim, então, tipo... Mas, cara, ele sempre sabe abordar... Ia falar sutilmente. Acho que sutil é a única palavra que não se deve usar com Tarantino. Se tem uma parada que ele não sabe ser, é sutil. É sutil, cara. Outra coisa que, tipo... Uma coisa que eu gosto muito no Jack Brown é essa parada que o foco na mochila é absurdo, velho. É tipo assim, a câmera na cara do cara. Aí o cara faz alguma coisa com a mochila, foco na mochila. Aí o cara faz alguma coisa, foco no cara. Aí o cara mexe na mochila, foco na mochila. Véi, é o filme todo assim. Ah, e tem uma cena muito foda, né? Que eles refazem, tipo, a cena de 3-4 vezes, assim, ou pela visão de pessoas diferentes, né? Ah, sim, o ponto de vista, né? Ele manda muito, a trilha sonora, né, também, né? Nossa, a música de início, cara. Cara, que legal. Tá. Porra, aquela música de início, bem aquele estilo do Black da década de 70. É, então, Liga Power. Não, e o cabelo do Samuel Jackson nesse filme está aquele cotoco lá que ele botou ali. Sensacional. E eu acabei de ver aqui que tem outro dos atores negros que eu mais gosto, que é o Chris Tucker, que pra mim... Ah, ele faz a parte suspeita. Ele no começo, eu não vou entrar nesse porta-mala, não vou entrar, mas eu vou entrar no campo. Não quero, porra. O Chris Tucker, eu gosto muito do Chris Tucker, merecia um Oscar. Mas é isso aí, o filmaço também. Ele basicamente, ele passa aí na trama, né, pra quem tá mais ou menos não lembrando aí, na trama de um roubo, né, na verdade era um traficante de armas, aí o Samuel Motherfucker Jackson. É, na verdade, assim, o Samuel Jackson, ele é um cara traficante de armas, o dinheiro dele tá no México, mas pra ele trazer o dinheiro pros Estados Unidos, ele usa uma aeromoça, né, pra trazer esse dinheiro aos poucos, ela trabalha pra ele, só que aí ela acaba sendo presa, e ela acaba tendo que ser usada pelos policiais, né, pra que chegue nesse cara, no Samuel Jackson. Só que ela não tá afim, que ela vai perder o emprego, ela vai se ferrar nessa história toda, os caras ficam pressionando ela. Samuel Jackson também tá querendo ferrar com a vida dela, de alguma forma. Então ela vai planejar o roubo, de que assim, ela vai pegar todo o dinheiro dele. É, cara, muito, muito maneiro, muito maneiro. E eu acabei de reparar que o Tarantino, ele é praticamente o Hideo Kojima dos filmes. Caraca! Né? Você compra porque tá escrito lá, Quentin Tarantino Movie. Tarantino Movie. É basicamente a mesma parada. Vai, Quentin, cara, Tarantino. Tarantino. Oh. O Jack Brown, com certeza, foi feito assim. Porque depois do Pulp Fiction, só viu Jack Brown. Às vezes a expectativa pode ter caído, porque ele não é um Pulp Fiction, né? Mas como foi o Tarantino, cara, incrível, vamos ver, né? O maior problema do Tarantino é você achar que ele vai fazer o mesmo filme no filme seguinte. Não dá, né? É, então, ó, por exemplo, eu sei que ele sempre vai... Desde o Kill Bill 2, eu percebi que os filmes dele eram realmente diferentes, apesar de ter a marca registrada, mas eu sempre esperava, antes do Kill Bill, um filme tipo Pulp Fiction. É. Até ele quer, eu acho. Mas vamos lá, vamos pra Kill Bill. One ticket to Tokyo, please. One way. That woman deserves her revenge. And we deserve to die. No kidding, I heard it was kind of hard. A silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Yeah. Oh. Any more subordinates for me to kill? Hi. You didn't think it was going to be that easy, did you? For a second there? Yeah, I kind of did. Silly rabbit. Hard part's over. O filme que consagrou ele ao popular, né? Se vamos dizer, até o Jack Brown ele era underground. O Kill Bill foi o filme que popularizou o Quentin Tarantino na mídia geral. Pra quem não sabe, Kill Bill foi lançado em 2003 e tem a nossa querida Uma Thurman. Caraca, que é fantástico, cara. The Bride, como a noiva. E basicamente a história é o seguinte: ela tá em coma durante muito tempo e a filha que ela teve durante o coma sumiu e ela vai atrás e... É, na verdade ela nem sabia da filha, né? Na verdade, assim, ela ia casar, tem todo o negócio. Ela quer vingança, porra. Porque ela levou um tiro, ficou em coma, Bill traiu ela. E assim, porra, eu vou atacar todo mundo e matar todo mundo até chegar no Bill e matar ele também. Kill Bill é um filme muito maneiro. E sem dúvida, eu chuto mesmo que é o filme mais conhecido do Tarantino, assim. De longe, sim, né? Sim. Ele usa de recursos, assim, a gente falava de violência antes e depois do Tarantino, mas o Kill Bill é o ápice disso tudo, assim. Ele viaja demais, assim. Tanto no volume 1 e depois futuramente aí no volume 2 aí que a gente comenta, né? Tanto que primeiro ele foi idealizado, né? Pra ser um filme mega gigante, né? 4 horas e tal, mas, pô, é mega inviável, né? Quem faz isso no cinema, né? Quentin Tarantino, ele se prova também que a maioria dos filmes dele são bem extensos, assim, né? Não que seja isso o problema, né? Mas ver que ele não tá preso a padrões mesmo, né? De direção, né? De mídia aí, né? De censura aí dos filmes, né? Viabilização e tal. E aí o Kill Bill é basicamente esse início aí da história de vingança, né? Que o Quentin Tarantino queria fazer. Inclusive, ele idealizou isso com a Uma Thurman lá no Pulp Fiction, quando ela tinha uma personagem fictícia que atirava a faca, não sei o quê. É, ela contava assim, eu participei de um piloto, aí tinha uma asiática, tinha uma negra, tinha uma loura lá, e eu era especialista em facas, né? Então, imagino eu que isso foi um insight que ajudou eles a idealizar o Kill Bill, né? E aí tem toda essa vingança. E fora a história que ele já era fã do gênero, né? Ele, assim, a formação dele com certeza tinha o Akira Kurosawa no meio, entendeu? Tudo, seja Sete Samurais. Sim, sim. Ou, por exemplo, acho que fazem até referência ele já ter citado, por exemplo, Lobo Solitário, no Ocidente, ficou muito famoso como esse tipo de obra. Então isso com certeza também tá dentro da formação do que ele queria fazer. Então tem isso, tem os filmes de luta, né? De lutas orientais, de artes marciais. É, o Kill Bill, ele é realmente um filme de artes marciais, mas ele tem esse elemento que a gente vê muito característico no western. A vingança, alguém que ferrou a minha vida, eu vou atrás dele, vou me vingar, vou atrás de todo mundo até chegar nele. É muito legal. E tem a Lucy Liu. Também, e ela morre no filme. Lucy Liu. Mas tem a Lucy Liu. Mas é muito legal, então, essa parte, assim, de história que a gente vê o passado dela, a gente vê como ela foi traída. A parte de coreografia nesse filme é demais, a parte de imagem, luz também, porra. A luta nesse filme é incrível. Os diálogos, tudo bem, acho que não tem tantos diálogos, né, em comparação. Não, nesse filme tem sangue, gente, vocês têm que entender, nesse filme tem sangue. É massa velha. Nesse filme tem dedinho, assim, no seu peito, pro seu coração explodir. Tira diálogo e põe sangue. E falando sério, assim, ele fez uma parada tão exímia, assim, no Kill Bill, principalmente o volume 1, assim, pro Kung Fu, o Karate, com base nas referências que ele já tinha lá de outros atores, né, o Sonny Chiba lá, que é uma base ferrada dele lá, que depois de Kill Bill, muito filme copiou esse estilo de luta exagerado, não sei o que, que tava meio morno, né, antes dele lançar. E aí é mais um mérito dele, né, que além de se reinventar no próprio filme, ele traz, né, renova um gênero aí pra toda uma gama aí de diretores, né, de atores aí na área. Talvez, assim, o primeiro grande filme que trouxe de volta isso, não sei se com a mesma força, eu acho que pro caso aqui, né, pro Ocidente, acho que deve ter sido o Tigre e o Dragão, um pouquinho antes, que reacendeu um pouco a bira-chama. A bira-chama. Engraçado você. E depois veio o Kill Bill trazendo aí essa, né, o que o Steve falou, essa coisa de western também, meio com elementos, a questão samurai, tudo isso misturado num filme que também fora de ordem, né? A narrativa não linear, totalmente. Imagina se, na verdade, tudo, o primeiro dele foi só uma sacanagem do editor. O cara cagou nos pedaços do filme lá e falei, caralho, e agora ele errou, eu tô errado. Narrativa não linear misturada a um anime no meio do filme, cara. Nossa, pô, cara, que cena então de animação, inclusive, né? Production IG. Profundidade, né? Pô, é bem maneiro, assim, que o Bill é forte, assim, demais, assim, merece tudo. Cara, a cena de luta do Dojo lá contra Gogo e os Crazy 88. Sim, sim. Cara, é sensacional, principalmente porque tem cenas ridículas da menina acertando a própria cabeça com a bola de ferro. E, cara, sei lá, velho, é muito bom, tipo, velho. O que o Bill é... Tipo, a coreografia... O que o Bill é simples, assim, das pessoas, assim, eu vou dizer assim, mais normais, assim, que chegam pra mim e falam, cara, que o Bill é tão exagerado, mas tão exagerado que é bom, sabe? Ele dá a volta, né? É, cara, filmaço aí. E depois a gente tem aí o Kill Bill Volume 2. Né? Ele meio que tem que fechar tudo isso, né? Hoje a gente fala que Kill Bill hoje é dividido em 10 capítulos, sendo 5 deles pra cada um dos volumes. E obviamente esses volumes, essas histórias estão todas misturadas, né? Entre os dois filmes. Então você precisa da complementação do 2. O 2, confesso que faz um tempo que eu assisti, mas ele é menos violento que o primeiro. Ele é menos absurdo nesse ponto, não é? Nada é mais violento do que aquela luta lá contra os 88 malucos lá, pô. Caraca, isso é verdade. Mas você pode pensar assim, no primeiro filme, as coisas mais marcantes, eu acho que é mais uma luta contra a Oren Ishii. A Lucy Liu. Isso, da Oren Ishii. É a coisa mais marcante que você tem no volume 1. No volume 2, ele já tem coisas mais interessantes. Por exemplo, ela enterrada lá no caixão, tendo que sair. Essa é bacana. A luta do Pai Mei, o treinamento que ele já teve, né? Por exemplo. Cara, o Pai Mei é um personagem marcante. Eu lembro até que ele apareceu na MTV, velho. É um trunfo do volume 2, apresentar o Pai Mei. A barba, porra, de Pai Mei, né? Quem não queria ter o bigode pro Manchu, né? Então, as técnicas dele. Acho que todo mundo nessa gravação agora fez o movimento da barba dele. Eu posso, hein? Ou o movimento do ataque dele também, né? Aí também tem a luta da noiva com a Ellie também. Naquele espaço minúsculo, elas trocando golpes de espada, cara. E a luta com o Bill também. Na verdade, toda a parte do Bill, ela descobrindo que ela é mãe, a filha tá viva ainda, com diálogo com o Bill e a morte do Bill, né? Exato. E a morte do Bill também foi muito demais. No filme Kill Bill, matam o Bill. No Kill Bill, o Bill morre. Kill Bill, o Bill morre. Só pra quem não entendeu. Filhas da puta. Mas, pô, que filmão também. Assim, é demais, assim. É o ódio do Tarantino. E na brincadeira aí, os dois, cada parte teve 30 milhões. E a primeira parte arrecadou 180 milhões e a segunda 150 milhões. Então... Eu lembro que eu vi no cinema os dois. Eu fiquei esperando o volume 2. Pô, que o volume 1 foi demais. Na verdade, os trailers já pro volume 1 já eram muito legais. Eu lembro que eles anunciavam assim, ó, o quarto grande filme do Tarantino. Aí eu pensava, quais são os três outros primeiros? Eu nunca vi antes. Aí eu fui ver depois. Quem fizer, né? Cara, não, quem é o Tarantino, né? Mas essa luta aí fica foda pra cacete. Porra, porque ele entrou no mainstream agora, né? Então eu curti demais o Kill Bill. Mas ainda assim, eu conheço muitas pessoas que têm um pouco de rejeição ao Kill Bill por causa da violência. É massa velho. É massa velho. Muito... A gente sabe disso. É muito massa velho. Mas é isso aí, Kill Bill, moçada. O próximo filme dele, esse daí é um filme mais ignorado, né, pro Brasil, diria. Porque ele não vem no cinema no Brasil. Ele é um filme que vem em conjunto com o Robert Rodriguez. Mas o filme que o Tarantino dirigiu é o A Prova de Morte. Is there anybody in this place you could vouch for to give me a ride home? Fair lady, your chariot awaits. Is it safe? No, it's better than safe. It's death proof. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Benefit of it, honey. You really need to be sitting in my seat. ele vem junto em conjunto com o filme do Robert Rodriguez, que é o Planeta Terror, né? Terror. Isso. Eu já falo, ele realmente é muito ignorado no circuito mainstream, digamos assim, uh-huh. né? Porque ele arrecadou pouco, arrecadou muito pouco também, né? Ele arrecadou menos do que ele custou. Mas a intenção também é essa também, de ser um filme de terror urbano meio trash. Isso, exatamente. O Grindhouse, né, que eles chamam desses dois filmes juntos aí, inclusive, de novo, o Tarantino queria lançar os dois juntos. 4 horas de cinema, só na fralda geriátrica. Mas eu não sei, tipo, cara, eu não sei como ele ia juntar os dois, né? Não, mas não é pra ser conjunto. Não, eles não são sequenciais, né? Eles são feitos pra serem contos dentro do mesmo filme, né? A Prova de Morte é isso, né? Basicamente, mais um daqueles contos trashes, né, de terror antigo. Dessa vez é um dublê maníaco, né? Psicopata aí, né? Feito pelo Kurt Russell. Pelo Kurt Russell, né? Com uma cicatriz muito maneira. Eu, como tenho minha cicatriz na cara, eu sou um cara que admira cicatrizes. Entendi. Eu tenho minha cicatriz. Eu tenho nossa. Uma cicatriz. Alguém aqui tem uma cicatriz no rosto? Eu tenho uma no peito só. Eu tenho, cara. Eu tenho 3 cicatrizes. Eu na tenho bochecha. Uma na pálpebra. Tenho uma no peito só. Alguma das cicatrizes de vocês é maior que a minha? Cara, eu nunca medi. A minha é, cara. A minha isso é visível em eu qualquer não sei, foto. Eu não lembro. Caraca, Rosa, vamos parar de medir cicatriz? Prova de Morte, ele é um pouco estranho até. Ele é meio linear. Esse é linear, né? Essa história, né? Seja, dá um desconto, porque os dois não estavam bem, né? Eu acho, nessa época. Tanto o Robert Rodrigues. Não, assim, mas é um trabalho conjunto. É, o Robert Rodrigues, ele realmente não tava bem. Ele tinha saído do lado Pequenos Espiões e Shark Boy Lava Girl. Aí ele decidiu. Não, mas assim, eu vou fazer um trabalho conjunto porque somos amiguinhos. Vamos fazer isso. Tanto que assim, esse custo, na verdade, é dos dois filmes, né? No 53 milhões. É do A Prova de Morte e do Planeta Terror, na verdade. Ele é contato com os dois. E como o Seiji já tinha falado, o Greenhouse foi também gravado um segundo filme chamado Planeta Terror, pelo Robert Rodriguez, que é tipo um cineasta amigo, assim, tipo, nascido do mesmo útero, do Tarantino. E ele segue no mesmo estilo gore e de contos, que é A Prova de Morte conta. Mas ele segue, tipo, um caminho totalmente diferente. Eu não vi o Planeta Terror, né? Então, por exemplo, eu não sei o estilo, mais ou menos, é um terror gore, né? De um assassino que vem matando todo mundo. Zumbi. Não, cara, o Planeta Terror tem zumbi no meio, tem cara. Nada é um negócio, tipo... Então não tem nada a ver com A Prova de Morte. Não, não tem. Porque A Prova de Morte é basicamente o seguinte. É basicamente aquelas histórias de assassinos seriais que estão no meio da estrada desértica dos Estados Unidos. Eu sei o que você fez no verão passado. Aí tem um grupo de garotas ali. Elas encontram um cara lá, o Kurt Russell, que ele tem um carro que é, assim, feitos pra aquelas cenas de ação, né, que não são destruídos. São adaptados pra isso. Destaque pra uma ótima cena de lap dance. Exatamente. Que ele ganha aposta por isso, né? E aí ele persegue esse grupo de garotas. Só que, assim, o Prova de Morte é um pouco estranho, porque, assim, no começo você vê esse grupo de garotas. Elas são provocadas, são perseguidas pelo Kurt Russell e ele mata elas. Matar ele, é tranquilo. Não, ele não mata, ele não só mata elas. Ou seja, ele tem um carro de dublê que resiste a acidentes. Assim. Então ele colide com elas a 300 km por hora, arranca a perna de uma, mata outra na hora, então. Passa com a roda do carro em cima da cabeça da primeira, tudo na mesma batida. Caralho. É animal. Esse é o filme que não vai passar na sessão da... Aí você pensa assim, cara, apresentou as personagens e elas já morreram? Como assim? Aí vem a segunda metade, que apresenta um novo grupo de garotas. Como que é o nome da atriz lá? Rosita Dawson? Rosário Dawson. Rosário Dawson, grande enfermeira no seriado da Netflix. Mas assim, então, aí apresenta um novo grupo de garotas e aí elas sim dão um jeito nesse cara, né? Porra. E de novo repete a história. É interessante, mas nem Prova de Morte. Eu só gostava de quando ele passava por cima das pessoas. A segunda metade eu acho um pouco mais chato, assim, mas, apesar de alguns suspense, tá? É um terror urbano mesmo, o Tarantino. Ele pensou assim, tá, dane-se minha carreira também, eu quero fazer a filme que eu quero, cara. Não, mas é o que a gente falou, ele gosta de brincar com os estilos. Ele queria fazer uma parada assim, era outra referência que ele tinha, se não me engano, falam, né, que no, por exemplo, no Pulp Fiction, a hora que o Bruce Willis pega a motosserra é uma referência ao Evil Dead, por exemplo, então é algo, novamente, que tá na formação cultural do Tarantino. E ele falou, por que não? Entendeu? Eu acho que esse é o grande motivador do Tarantino. Esse eu acho que ele fez uma aposta com o Robert Rodriguez, perdeu a aposta, cara... foi obrigado a fazer um filme, cara, com ele. Você deixa eu fazer um filme com ele? Nesse projeto dele? Vai. A aposta foi, se você fizer 3 Pequenos Espiões, eu gravo com você. Não, eu aposto que eu consigo fazer um filme tão estranho e bizarro quanto esse que você tá produzindo. Mas esse pôster, cara, que pôster maneiro, velho. Kurt Russell tá com uma cara de badass, motherfucker da porra. Cara, e o carro dele, cara, turbinado pra caramba, porra. Bizarro pra caramba. Ah, maneiro, maneiro. E aí, tem vários, vários destaques, né? Tem cenas muito legais nesse filme e tal, mas ele é um filme um pouco abaixo, assim, na média, pela proposta dele. Como eu disse, ele foi ignorado aqui no Brasil, né? Não foi passado nos cinemas, né? Até porque eu acho que deveria, não sei. Entendo por quê. Consigo imaginar. Eu consigo traçar alguns motivos. E aí, agora a gente pula, né? Por uma das obras, assim, primas, assim, no meu gosto aqui. Agora ele vai entrar, ele consegue acertar muito bem a mão do tipo... Do gênero, do jeitão aí, ele consegue explorar um... É um filme comercial, mas é um filme Tarantino, mas ele não necessariamente precisa ser tão maluco e tão fora da caixa quanto são os outros, mas ainda assim é um filme que você fala, caralho, eu preciso ver esse filme. Apesar que é maluco pra caramba, assim. Não, é claro, mas, por exemplo, não é Pulp Fiction, entendeu? Então essa introdução demorada é pra gente falar aqui de Bastardos Inglórios. My name is Lieutenant Aldo Raymond. These are the Bastards. Ever heard of us? We like to say we're a big fan of your work, killing Nazis. But your status as a Nazi killer is still amateur. We all come here to see if you want to go pro. There's an American Secret Service outfit that lives deep behind enemy lines. The Germans call them the Bastards. The Bastards? Yes, because these Yanks have been them the devil. That's about it. You heard about us, you probably heard we ain't in the prisoner taking business. We in the killing Nazi business. Cousin, business is a booming. Sure is. 3 days from now, Joseph Goebbels is throwing a gala premiere of one of his new movies in Paris. In attendance will be most of the German high command. Basically, we have all our rotten eggs in one basket. The objective? Blow up the basket. 9999! Oh, yes, yes, yes, yes! There's something you don't know. Which is? Hitler is attending the premiere. Well, how do you intend to get in that premiere? You'll rendezvous with our double agent. She'll take it from there. Lieutenant Aldo Rain, I presume? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Dann sind wir zu zweit. Und dann jetzt sind wir zu dritt. Why that not? So you're the Jew hunter. That's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo? You just say bingo. Inglourious Basterds, em inglês até, né? Eu fui procurar Inglourious, né? Que deveria ser o natural. É Inglourious mesmo, né? E o Bastards escrito errado, de propósito. Bastards, é. É tipo Bastards. Só pra dizer que em Portugal ele chama sacanas sem lei. Pô, Portugal! Eu respeito muito. Ora, pois. Caramba! Quebra tesão essa história. Mas assim, de início, né? Ele custou 75 milhões, arrecadou 321 milhões, né? Uma das maiores bilheterias, né? Do Tarantino, né? E qual que é o mote dessa história? O Tarantino começa a fazer o que ele chama lá de... Eu não sei se ele chama de trilogia da vingança, assim, mas é algo nesse sentido, assim. Ele quer fazer filmes... Trilogia da vingança é outra. Trilogia da vingança do Old Boy? Não, não. Tem um motim também de vingança, assim, nesse... Ah, é da Xuxana. É, Xuxana. Xuxana. Que é pegar, assim, a base de cultural, étnica, e inverter isso, né? Na verdade, isso aí acontece aí com base no esquadrão, que ele é feito por judeus, né? Pra caçar nazistas em plena segunda motherfucker, Segunda Guerra Mundial, né, cara? Então, ele viaja muito, cara, nesse plot, muito. E, assim, muito a nível de, tipo, nego matar a gente com taco de beisebol na guerra, sabe? É, cara, não! Eu acho que esse é realmente a parte viajada. A parte viajada no esquadrão especial pra casa sanazista, eu entendo. Mas, cara, quando você tem um cara que fala, vocês vão me pagar em scalpos, tá, isso daí que é maluquice. I want my scalp. I want my scalps. E aí, a gente tem nós temos o Brad Pitt com um sotaque que sulense animal. Muito bom, cara. É. E aí, assim, a base do filme são diversas frentes, de novo, né? A gente tem esse esquadrão, a gente tem aí a ótima interpretação aí do Christopher Waltz como coronel, general Hans Landa. Hans Landa, o caçador de judeus. O Jill Hunter, né? Vou bem lembrar. Jill Hunter. E aí tem a judia, né? A Shoshana. Não riu desse nome. E todo um plot aí de cinema e tal, né? Cara, é um filme muito maluco, assim. É um filme muito maluco, mas muito legal. É uma coisa legal. O Tarantino, ele faz a porra que ele inventa, então ele inventa também a própria linha temporal da Segunda Guerra Mundial. É, exatamente. Ele brinca de novo com o tempo, com o modo de contar a história de novo. É, ele pensa assim, a Segunda Guerra Mundial acabou de uma forma tão ok, com Hitler se suicidando ali. E se a gente fizesse uma coisa mais maneira pra acabar com Hitler? É, então, isso que ele falou. Eu dei uma entrevista uma vez, perguntaram pra ele. Ah, mas, sei lá, tipo, essas coisas idiotas. Ah, mas você acha mesmo que foi isso que aconteceu? Ah, é? Tipo, sabe? Aí ele falou, olha, não, ele falou, eu queria dar a minha versão, com a minha, assim, é um filme com fundo histórico, ele tem a minha comédia, e eu quis contar uma versão que eu acho que poderia, uma, sabe, uma visão minha dos acontecimentos. Eu nem de longe acho que realmente aconteceu toda aquela maluquice. Aí no ouvidinho ele tá falando, na minha cabeça foi assim. Né? Eu não vou me estender muito no Bastardos Inglórios, apesar de gostar muito, mas tem uma das cenas mais engraçadas de filme de cinema que eu já vi, que é o Brad Pitt lá tentando fingir ser um italiano. Ah, sim. É verdade, cara, muito aquela bom. Aquela cena, porque eles estão disfarçados, né, pra tentar enganar o general lá, alemão lá, e a mina fala, finge que vocês são italianos, porque ele não vai saber o sotaque, né, porque já tinha dado bosta, que ele falou que uma outra galera tinha falado que era alemão e tal. Aí o cara vai conversar com eles, assim, italiano, e o Brad Pitt com aquele sotaque sulista que ele tá fazendo, tentando falar gorlame. Ele, gorlame, gorlame. E o Christopher Waltz faz uma cara de tipo, vou segurar o riso, mas eu vou continuar falando italiano com os caras. Aí os coadjuvantes do Brad Pitt falando com um sotaque assim, mais estereotipado que novela da Globo lá, derrocou. Cara, é muito maneiro essa cena. E tem várias. Não, e assim, eu acho que se uma... O Tarantino sabe fazer uma parada, que assim, é como construir uma cena de tensão. Exato. Porque assim, você sabe quando vai dar merda, você sabe o final daquela cena, mas ele, assim, o Pulp Fiction já tem isso um pouco, né? Tem a cena lá que eles estão no apartamento do maluco, do tiroteio, mas essa cena que eles estão no bar jogando lá o... Como que é? Personagem, acho que a gente pode chamar, que é o... Isso. É o personagem dos nazistas. Cara, aquilo é uma cena de tensão. É uma cena, primeiro, é uma cena ridícula você vendo os nazistas jogando... personagem. Mas é uma cena incrivelmente tensa. Porque você fala, cara, é óbvio que vai dar merda em algum momento. A gente só não sabe como e nem o porquê. E ele desenrola isso muito bem, cara. Muito bem. O desespero. Acho que essa é uma das minhas cenas favoritas, cara. Cara, aquele nazista enchendo o saco, o pessoal, vai embora, nazista, vai embora. E ele fala, não, mas e você, esse sotaque aí, de onde é? Ah, mas é porque eu sou do interior e tal. Estranho até, né? Aí ele fica enchendo o saco e ele fica desconfiado mais ainda. Cara, e aquela cena do 3 ali, porra, que não marca. Eu até confesso, eu fiquei um tempo lá na Alemanha, né, um ano lá em Berlim, eu fazia o sinal de 3, eu fazia daquele jeito lá, de alemão. Daquele alemão, jeito. pra não passar vergonha, sabe? Você nem ia tomar 3 cervejas, mas você pedia 3 só pra fazer o sinal. Não, eu falo assim, dry beer, 3 cervejas. Aí, dry beer. Cara, que maneiro, filmaço. E assim, não dá pra imaginar que você vai saber o final dos filmes do Tarantino também. Quando você acha que uma coisa vai acontecer, ele vai, te zoa e faz outra. Cara, mas o grande destaque desse filme é o Christopher Waltz. A primeira cena... Cara, aquele começo de filme, cara, é animal. A gente sabe que nazista é filho da puta, a gente tem raiva, mas a gente olha esse nazista, assim, bom de lábia pra caramba, a gente... Porque, assim, tem muito filme, ou pelo menos é muito comum você ver filmes, às vezes, com nazismo, porque, assim, eles ainda mostram os nazistas como, tipo, ah, olha o lado deles. Acho que ele fala, não, eles me chamam de, sei lá, de não sei o que, eu gosto, eu acho legal, eu gosto de caçar judeu, eu acho bacana matar. Tipo, ele é um filho da puta completo. Mas sim, completo. E a cena inicial, cara, é muito legal. A Xoxana. Ele na lábia, ele convence o cara lá. Nossa, cara. Ele falou que ia revoar a Xoxana, né? Uma frase assim. Ele convence um fazendeiro. Não, eu não quero te fazer mal, mas se você me contar, por exemplo, tem uma família de judeus aí escondida, pode me contar, não vai acontecer nada com você. As suas filhas, né? A gente evita esse... Eu só preciso saber deles. Esse infortúnio. Cara, maneira. Assim, é um filme completo. E pra superar esse filme, só o próximo. Django! In my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty. Say, what is your name, boy? Django. How'd you like the bounty hunting business? You kill white folks and they pay you for it. It's not the light. I like the way you die, boy. Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention. I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can... Something up with these two. They here for that girl. We gonna have us a Candyland tartan feathering in this house. Mosu Candy, whenever you ready. I need 100 black covers, black covers, black covers, black covers. Oh, no, I need 100 black covers, black covers. There is no one that appreciates showmanship more than Monsieur Calvin J. Candy. Look at me. Cara, que trilha. O CG vai estar tocando a trilha aqui no fundo. Nós vamos falar de Django. Eu só sei que... não, eu acho que a primeira música não tem que ser de Django, cara. Tem que ser o... começar com o grito do Samuel Jackson depois que o Leonardo DiCaprio morre. Motherfucker. E ir direto pro hip hop. É que ele não fala motherfucker porque não é de época, né? Que pena. Ele não, não é. Mas ele fala... cara. Não, ele fala. Ele amaldiçona. E o fala, fala. É verdade, velho. Please, Jesus. Esse é o... eu acho que é um dos papéis mais legais do Samuel Jackson dentro do Tarantino Verse. Porque ele é o negro preconceituoso. Ele é o negro preconceituoso que não gosta de negros. É muito bom, cara. Mas fala aí, cabeça, do que é Django, cara? O que é Django? Django, na verdade, é um nome que é dado ao personagem do Jamie Foxx, que era um escravo que estava sendo levado para ser vendido, até que eles cruzam com o nosso já querido coraçõezinhos Christopher Waltz, dessa vez interpretando não o vilão, mas sim o mocinho do filme, que é o Dr. King Shoes. E aí ele acaba libertando o Django. E o Django fala: olha, cara, seguinte, eu tenho uma mulher que tá presa lá, que tal você me ajudar? E aí esse filme todo vai contar a história, aí, como o Rods falou, seguindo meio que os filmes de vingança do Django buscando, sim, a sua esposa. Mas pra isso ele precisa se infiltrar no meio das pessoas, né, dos grandes fazendeiros que escravizavam isso. Os negros nessa época. Ele se mistura como um negro que... ajuda a comprar negros. Isso, exatamente, cara. Ele é tipo o cara do leilão. Inclusive, a cena, uma das melhores cenas, eu sei que pode ter um, mas a hora que ele vai se camuflar lá, o Shoes fala pra ele: cara, faz o seguinte, escolhe a roupa aí que você quiser. Ele sai tipo príncipe africano. É isso mesmo. De azul. Cara, fantástico, que mandou no estilo, né? E, cara, uma das coisas que eu mais gosto no Django é que, acho que pela primeira vez, ele segue um estilo de conto linear. Ele, tipo, você tem, acho que você pode considerar até mais como flashback do que, tipo, como ele conta... mas você não tem várias frentes de história, exatamente, né? você tem uma só, uma história só contínua. Tipo, você vai seguindo o Django. É que o Tarantino é assim, quando você acha que tá acostumando, ele vai e muda. Ele muda. Ele vem e quebra suas pernas. Mas, cara, e é muito legal, tá ligado? Porque acontece, ela vai seguindo e vai tendo todo o desenvolvimento, parece o conto do herói, tá ligado? A jornada do herói. Jornada. E aí é o que o Cabeça comentou lá no começo do cast, de quebrar, né, o ritmo. Apesar de ser uma história bem focada no western e tal, ele mistura muito bem outros elementos, né? E até cenas e situações famosas do estilão dele, né? A cena de tensão, a cena de tiroteio que lembra muito Kill Bill, né? A cena de tensão desse filme também é muito bacana, porque desde o começo da cena você fala: cara, sério, eles não vão conseguir sair daí, sabe? Eles não vão conseguir, você fica todo momento vendo aonde que a parada vai estourar. E a hora que estoura, aí é rap pra tudo quanto é lado, é bala voando. Cara, aí é muito bom. Mas, tipo, tem vários pontos no Django que são importantes. Tipo, por exemplo, a violência exacerbada do Tarantino, dessa vez ela é bem utilizada, ela é focada. É, porque ela tá misturada com essa questão da escravidão, né? Isso, com essa questão dos escravos e do por exemplo, a primeira vez que você vê a esposa do Django. As costas do Django. Não, a esposa dele tá sofrendo um castigo. Que ela tá ali dentro da caixa, com a caixa no sol, você fica uma semana lá dentro, isso. Lembra? Sim. E é uma cena forte, mas ela é uma cena que ela tá mais contextualizada. Eles falam que até essa cena, Cabeça, é referência a outras cenas do próprio Tarantino, que ele faz esse take aí, de, entre aspas, porta-malas. É mais outra parada dele. Cara, ele é um cara que se alimenta, ó. Ah, seria um take de porta-mala. Outra coisa também que não aparece, mas que você vê representado apresentada no filme é aquela parte gore do próprio Tarantino. Não diria gore, mas mais brutal, que é a parte que você tem um negro sendo comido por cachorros, né? Ah, tipo, forte. Você sabe que tá acontecendo, sim. É forte pra caralho a cena, mas ele não mostra. Aquela luta lá depois, né, de mandingo. É porque... A luta também. Que é o UFC dos escravos. Que, inclusive, é, eles criam também uma espécie de vilão, que nesse filme é o personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Candy, eu acho que é o nome. Ah, é o Candy, isso. Eu só consigo lembrar de Candy. Um grande fazendeiro. E aí, o filme todo, ele conta um pouco dessa questão do... Como que eu vou explicar? É a escravidão, mas ele fala dessa questão do... Como era a mente por trás. Tem uma cena lá que o Leonardo DiCaprio tá explicando por que os negros são inferiores, a questão do crânio, porque o cara fez o meu pai. Tipo, é um diálogo que você vê que ele provavelmente era o diálogo repetido na época, e é um diálogo que é repetido muitas vezes até hoje por alguns grupos, entendeu? Então tem muito dessa questão, dessa mão crítica do Tarantino, que nos outros filmes ele talvez brincasse um pouco mais. Nesse filme você tem cenas mais... marcantes. Mais sérias, inclusive, que a gente falou aqui, a questão do Samuel Jackson, que é um negro, que fala, peraí, você vai deixar um negro entrar na sua casa? Tipo, e ele é negro, entendeu? Tipo, ele é negro, tá ligado? Você fala, que porra é essa? Eu tive que pausar o filme quando eu comprei. Eu falei, peraí, ele realmente disse isso? Deixa eu voltar aqui. É, então. Mas pra mim, a melhor coisa é a parada, é a reinvenção histórica dele da Ku Klux Klan lá. Os caras da máscara branca. Quem fez essa bosta? Aqui, os caras começam a reclamar. Foi a esposa do cara. Por que que a máscara tá mal cortada? Foi a minha mulher. Porra, ela fez com todo carinho, tá ligado? Aí eles começam, então vamos fazer assim. Dessa vez, a gente vai sem a máscara. Mas sem reclamar da máscara. Aí da próxima vez, com um pouco mais de trabalho, a gente faz de máscara. É muito engraçado. Sério, cara, é muito engraçado a forma como ele faz isso. Cara, é uma das coisas também desse filme que são muito importantes, acho que é até legal da gente comentar, que surgiram dois boatos, na verdade um boato e algo que a gente já comentou aqui, que é o fato de que ele usou, acho que foi cento e poucas vezes a palavra nigga no filme. Sim. Que causou meio uma repercussão e tudo mais. Mas tipo, pelo geral do filme, você percebe que... O Rod já explicou, foda-se. Repete o áudio do Rod que é mais fácil. É, mas assim, e no filme... Cara, tudo tá no filme. Tipo, o herói é isso. O cara negro, ele... E diga-se de passagem, cara, é o Jamie Foxx. Caraca, ele está insano nesse filme. Tem uma cena de chicote dele, né? Nossa, que ele vai atrás do cara, né? Pô, que ele tá lá do Deus Negro de Azul lá. É uma inversão foda. Príncipe de Wakanda, né? Não seria ruim se ele fosse Pantera Negra. Mas outra coisa interessante também que surgiu foi aquele boato daquela... Uma das coisas que eu, até hoje me chama atenção, porque você sabe quando eles estão chegando no, na fazenda do Candy lá, do personagem do Leonardo DiCaprio, que ele dá um foco exclusivo numa mulher de máscara, cara. Vocês lembram dessa cena? Ah, é. Falaram isso, né? Que era, tipo, e não foi pra lugar nenhum aquilo. Exatamente, cara. Até hoje eu tô esperando aquela cena ir pra algum lugar. É, eu acho que não... Eu não sei se ele comentou, se foi cortado. Eu não lembro. Eu já ouvi falar disso também. Mas eu não lembro se eles, tipo, deram... Se ele explicou ou, tipo, cara, tipo a maleta do Pulp Fiction. Sim. Foda-se. Você nunca vai saber. Entendeu? So sorry. Bom, assim, Django, a gente já comentou aqui, mas deu o segundo Oscar, né, pro Tarantino novamente como melhor roteiro original. Mas pra mim, ele é um filme incrível, assim. Eu acho que esse talvez seja o ápice dele da mistura de Tarantino com comercial. Sim. Porque até o próprio Bastardos Inglórios, ele tem alguns probleminhas, assim, né, na questão de ritmo, disposição e tal. Uhum. Que não sei se é problemas, né? Porque é o jeito dele de fazer, mas me incomoda se a gente pensar nesse lado mais comercial aí da parada, né? Mais povão, entre aspas, né? Tanto que o Django foi o filme que mais rendeu do Tarantino no cinema, $425 milhões. Mas também ele gastou quanto? 100 milhões? Sim. Mas, cara, o Django, assim como muitos filmes do Tarantino, tem cenas marcantes. Cara, eu acho que o Django vale só pela cena do tiroteio. É a melhor cena de tiroteio que eu já vi na minha vida. Porra, cara, aquela cena é muito bacana. Quando ele mata o primeiro cara e o outro começa a gritar, tem um negro matando todo mundo! E ele abre a porta e o cara dá um tiro e ele começa a gritar, aaah! E aí só vê o Django voando com o coice da arma, bom, e atirando em todo mundo, e o hip hop comendo solto, todo mundo gritando, cara, é muito boa essa cena, velho. Só no Nigga Watch, muito louco. E lembrando que o nome Django também já é uma referência do Tarantino a um filme italiano de western da década de 60. Toda vez que eu lembro, na verdade, toda vez que eu vejo alguma cena do Django antigo, eu lembro do papá. O papá? Isso não é. O pistoleiro? O pistoleiro papá. Não procure esse filme, criança. Um monte de bosta. Um monte de bosta. Aliás, é nesse filme também do Django, tá esse ator que fazia o Django nessa série antiga. Aí quando o Django se apresenta pro cara assim, ah, meu nome é Django, com D. Eu sei. Que ele fala D mudo, né? D Django. Django. D J. É, eu sei como escreve. Ele brinca muito com essa referência, claro. E o ator original não era negro. Mas o que eu falei, com Jamie Foxx ficou do caralho. E eu acho que talvez, assim, depois disso, o Jamie Foxx deu uma alavancada. Ele tava meio sumido, pelo menos que eu me lembre. E depois do Django, ele deu uma... Cantou música no Luta de Boxe, fez a porra toda depois. Você sabe que o Smith, ele foi convidado pra fazer o Django. E sabe por que ele recusou? Porque ele não era o principal. Exatamente. Ele não é muito protagonista, não vou fazer. É, porque ele divide com o Shoes, né? O Shoes acaba sendo, por muita parte, sei lá, o mestre do Django. Exatamente. Cara, eu não sei, mas eu fico de certa forma feliz. Porque eu não sei se o Will Smith teria, sei lá, feito a entrega do Jamie Foxx. Um trabalho tão... Porque o Jamie Foxx, ele ainda é canastrão, cara. E o Django, ele é um cara meio canastrão, às vezes, entendeu? Exato. Não tenho o que reclamar, assim. Um filme sensacional. Quem não viu, tá perdendo também. É o que a gente falou, o Odd, assim, a assinatura máxima do que o Tarantino tem pra oferecer no estilo dele, né? Sim. É até uma parada legal, né, cabeça? Ele bota o Christopher Walken e o Leonardo DiCaprio no mesmo filme, né? Ah, mas você sabe que ele botou o Leonardo DiCaprio porque o Leonardo DiCaprio, na verdade, o Leonardo DiCaprio queria fazer o papel do Hans Landa no outro lado do Bastardos Inglórios. Só que o Quentin Tarantino depois pensou, não, vou trazer um alemão mesmo. Aí ele botou o Leonardo DiCaprio no próximo filme dele, Django Livre. Aí o Leonardo DiCaprio olhou e falou assim, ah, nem vai dar nada esse papel no Bastardos Inglórios. Bum! Bum! Oscar! Porra, esse cara ganhou um Oscar. Aí vou no Django Livre. Agora é minha vez. Não, de novo esse cara ganhou um Oscar. Porra. Cacete. Maldito. Cara, mas é muito bom, velho. Muito bom. Django, cara, que filme, velho. Que filme. E aí a gente vai ter o nosso próximo filme fecharia a que a gente tá chamando, ou que estão chamando, da trilogia da vingança. Com o quê, Rods? Qual o filme? Os Oito Odiados aí, né? A nossa nova promessa. Got room for one more. They call him the hangman. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back, come up on top of a perch somewhere, and bring you in dead over a saddle. But when John Roof the hangman catches you, you hang. Get in, boys! This here is Daisy Domergue. She's wanted dead or alive for murder. When that sun comes out, I'm taking this woman to hang. Is there anybody here committed to stopping me from doing that? Well, well, well. Looks like Minnie's haberdasher is about to get cozy for the next few days. Yes, it does. One of them fellas is not what he says he is. Move a little strange, you're gonna get a bullet. Not a warning, not a question. A bullet. We're talking. Dessa vez, mais Samuel Jackson, porque sim, né? Essa pergunta, o Kurt Russell ou é o Samuel Jackson principal? Cara, não dá pra saber. Cara, pode ser quem seja, mas o nome... Cara, os nomes são... Esse filme vai estrear dia 7 de janeiro, na mesma semana que sair esse podcast. Então, pessoal, na expectativa, embora o roteiro já tinha sido vazado faz muito tempo. Ah, cara, mas não procurem o roteiro, vai assistir o filme. Exato. É tão bom quando você não leva spoiler. Não, mas assim, por aquele roteiro tinha sido falado faz muito tempo, o Tarantino, ele não tava com vontade de fazer Os Oito Odiados. Depois ele mudou de ideia. Quer saber? Eu vou fazer mesmo. Vai. E pronto. E o filme tem uma forte... Ele já tem aí forte referência a dois filmes considerados clássicos, que é Sete Homens e um Destino, que é um western, né? E Os Doze Condenados. É, embora o Tarantino disse pra não pensar nisso também, né? Não, é claro que não vai ser nada próximo disso, porque é Tarantino, né? Então a gente... Eu tava pensando aqui, velho, ele parece muito com Os Cães de Aluguel. Se você tirar pra um lado, talvez... É um bando de desconhecidos juntos, numa situação incomum, né? É aquela história, cada um tem um nome, né? Ah, o xerife, o fulano, o mexicano... É um monte de caçador de recompensa juntos, tentando sobreviver numa tempestade ali, né? Essa é a história, basicamente, que eu sei, Os Oito Odiados, que disseram. Foi até agora que saiu, né? Mas tem um bom elenco, vai, Samuel Jackson, Kurt Russell, Tim Roth tá aí também. Que já tava, não. O Tarantino veio até no Brasil pra promover o filme também, junto com o Tim Roth. Sim. Uma passagem rápida aqui. Dessa vez ele vai pegar um período aí pós-Guerra Civil, né, nos Estados Unidos. Isso, pós-Guerra Civil. E, cara, vamos ver, aquela história. Ele vai reconstruir lá, vai fazer as brincadeiras históricas dele, com certeza. Por que ele pararia agora? Por que não, né? É a nossa pergunta. Mas é isso aí, moçada. Acho que a expectativa, tá, obviamente, tá grande. Não quero nem discutir muita teoria, assim, porque a experiência vai ser lá, né? E, pô, Tarantino no cinema, cara, é o que a pipoca precisa. É, aproveita. É, cara. Aproveita, porque o Tarantino disse que depois desse filme, só mais dois ele faria. Já teve várias vezes ele falou que ia fazer mais, não ia fazer mais, ele ficou pra dois, aí voltou pra um, não sei o que, mas... Aí fala assim, não, depois desse só mais dois filmes eu vou fazer e chega, né? Não sei, depois... Será? Talvez ele mude de ideia também. É, ele já falou disso porque ele até comentou que como vinho, os diretores não... Diferente do vinho, perdão, os diretores não envelhecem bem. E aí... Bem... E aí ele fala, né, pra não perder a mão e tal. Jorge então, Lucas. Eu respeito essa decisão dele, faz parte, que ele já entregou também, é muito, muito legal, né? Eu só fico com dó porque agora ele tá numa crescente muito boa, né, de casar essas coisas. Eu acho que, assim, ele, o grande ponto que a gente fala do Tarantino, assim, ele vai parar se ele não tiver mais histórias a serem contadas. Ele não faria, ele não é o cara que faz um filme porque pagaram pra ele fazer e tanto tá que ele já recusou a oferta do Homem de Preto, né, de coisa. Uhum. É porque, cara, ele já vem, cara, dessa parada, ele sabe que ele não precisa de muita grana pra fazer um filme bom, pô. Ele, tipo, ele já veio de uma cultura dele mesmo, que ele, cara, ele faz o que ele gosta, tá ligado? Ele conta a história que ele gosta. Eu falei, ele é um contador de história, cara. Ele não é um puta diretor de cinema que vai fazer pelo dinheiro, tá ligado? Ele não é um Michael Bay. Ele não precisa ficar preso ao estúdio. Ele sabe que vai fazer um filme e ele vai ganhar dinheiro também. Isso, cara. Ele sabe que ele pode fazer sozinho, tá ligado? Porque ele é bom. E ele vai ganhar dinheiro, de qualquer jeito. Ele tem um nome pra isso. Um grande estúdio pra Ficamos isso. Ficamos na expectativa. Eu confio no Tarantino, cara. Eu acho que... Eu também. Cara, eu acho que se ele quiser parar, ele pode parar, porque ele já tem um legado do caralho. E ele pode voltar a hora que ele quiser e, tipo... Assim, é o Tarantino, cara. Eu confio no Tarantino pra botar... Eu também, eu confio, ótimos cara. Diálogos, ótimas cenas marcantes, ótimas escolhas de música também, porra. As escolhas de música são boas. E uma história ali que vai ficar sensacional. Exato. Eu acho que eu coloco também o Tarantino na minha lista de... Aí vai de cineastas, que eu vou ver pelo cineasta, sabe? Apesar, independente do filme, ele já tem o meu voto de confiança. Eu acho que, assim, a gente... Eu colocaria nessa lista, por exemplo, hoje, acho que o Scorsese também, que é um cara que você assiste qualquer coisa que tem o nome dele. Eu coloco particularmente o Nolan também nessa lista. Acho que pelo menos os últimos trabalhos dele foram impecáveis e, como a gente falou, Tarantino. Ainda mais pra quem gosta do estilo. Claro, como a gente falou aqui, o estilo Tarantino não é um estilo pra agradar todo mundo, apesar dele ter ficado um pouco mais comercial recentemente, mas gostando do trabalho dele e sabendo que ele sempre tem algo a trazer, algo a surpreender, ele é um cara que eu vou ver de olho fechado, filme. Que é o que o Rota até falou aqui, a gente nem precisa ficar especulando muito sobre o que vai ser o filme, porque é Tarantino, então algo bom vai vir disso aí. E tem o Samuel Jackson, então, né, o que mais? Motherfucker. O que mais a gente precisa? Vai ter motherfucker, né? I dare you, I double dare you. I double dare you, motherfucker. English. Cara, é, mas isso aí, é sensacional. No geral, moçada, eu espero que esse Projeto X aqui tenha valido, assim, pro seu esquenta legal pro próximo filme, né? Falar de Tarantino aqui do Projeto X também foi uma oportunidade muito legal, mas é isso aí, moçada. Prepare-se porque o novo filme vai chegar e vai ser maneiro. Estamos aqui de dedos cruzados. Com certeza, cara. Motherfucker. Oh, yeah. Alright, motherfuckers. Mas é isso aí, senhores. Eu acho que já dá pra fechar por hoje. Então começamos, quer dizer, terminamos o podcast e até semana que vem. E assim, se vocês por acaso escutaram e não entenderam nada, é que o Sage colocou os blocos em outra ordem. Assim como o Tarantino. Não, isso é clichê demais de podcast. E aí os blocos vão estar todos invertidos. Vocês vão ter que juntar na mesa. Não, todos os podcasts podcast que falam de Tarantino faz isso. Eu não vou fazer isso, não. Poxa, seja. Tá bom, então. Desculpa. Caraca, velho. Sacanagem. Isso é muito clichê. Não quero, não. É isso aí, moçada. Valeu. Falou. Falou, galera. Até a próxima. Falou. Motherfucker. Aê, caixa de entrada. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, primeiro Caixa de Entrada de 2016. Aê! Yay! Tudo novo, tema novo, ranking novo, tudo zerado. Oh, yeah! E primeiro Caixa de Entrada em muito tempo que eu participo também, oh, yeah! Que eu hostei em muito tempo também. Aham, mas eu tô sempre aqui, ah, meu Deus. Fazer o quê? Ou seja, eu acho que, tipo, virou uma constante no nosso universo. Se ele não estiver aqui, a gente não se sente seguro pra fazer mais nada. Eu espero que eu grave menos, né, nesse ano. Não, 2016 vai ser um ano legal pra todo mundo. Então, os nossos recadinhos iniciais de sempre, pra você que nos acompanha por feed, que não conhece muito o nosso site, o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Mande-nos e-mail também via contato, @projetoxpodcast.com.br. E pra galera do Facebook, você vai nos encontrar em facebook.com/projetoxpodcast e procure também o nosso grupo no Facebook, que é muito legal, ok? E siga-nos também no Twitter, no @projetoxpodcast. Ok. Recadinhos dessa semana. Essa semana nós tivemos participações em outros lugares, a gente teve matéria, teve um monte de coisa. Primeiro recado é um jabazinho pessoal, por favor, obrigado, que é o começo da série de matérias Um Jogo por Semana, que eu tô escrevendo. Até março, cada semana vai ter uma review diferente de um jogo. Eu comecei com Life is Strange, um jogo que pegou todo mundo de surpresa em 2015, que deixou muita gente chocada, deixou muita gente mal, deixou a pessoa que vos fala muito mal também, por sinal, mas é um jogo muito bacana. As reviews sem spoiler, quem não jogou ainda tá querendo uma opinião pra ver se compra ou não, esse pode ler tranquilo que não vai ter spoiler nenhum, ok? Beleza. Ah, outro recado também, tivemos o J-Wave 279 de Astronauta Singularidade, com a minha participação e do Cabeça, onde a gente comentou tudo dessa revista da Graphic MSP. Projeto X conquistando o mundo. Yeah, legal. Vamos lá, escutem. Pra finalizar os nossos recadinhos, nós zeramos o nosso ranking. A partir de agora, começou tudo de novo, começou a contagem. Então, pra galera que ainda tá pensando, poxa vida, eu não ganhei ano passado, não ganhei ainda. Agora vai, esse é o ano. Então, mandem seus e-mails, não esqueçam de mandar os e-mails, certo? Mandem seus chutes, porque pode ser que esse ano seja o ano de vocês levarem a nossa super cesta de presente. Ok? Pois é, o Parker foi campeão do ano passado, vamos ver quem será o campeão deste ano de 2016. Meninas, por favor, a gente recebe poucos e-mails de meninas, por favor, ganhem deles. Eu peço, eu imploro pra vocês, please. Olha aí. Mas vamos seguir pros e-mails, que afinal de contas é pra isso que vocês escutam a gente, né? Começando com o e-mail do Cláudio Hiroki Hano. Bom dia, galera do PXP. Alguém que desca? Feliz 2016 a todos dessa equipe top. Olha só, obrigado. Como passar a virada de ano? Eu passei dormindo, ok. Muitos animes, filmes, games, seriados, etc. É meio que isso, eu passei jogando. Eu passei vendo dorama. Eu passei jogando, que triste, não? Inclusive jogando, que vai ser o tema da próxima Um Jogo por Semana. Então, aguardem. Aqui quem digita é Cláudio Hiroki Hano, idade 35, e mora em Guaru City. Adorei o cast de retrospectiva. Foi um ano de muitas turbulências para o mundo e para vocês. Nem fala. Oh. Principalmente para Dri, kkkk. É. Exato. Esquenta não, Dri, vai melhorar. O padrão Dri será quebrado em 2016, se Deus quiser. Muito obrigada. É com isso que eu tô contando. Ou não, é que ele quer trollar mais ainda. Vamos ver se consigo acertar a dica do primeiro cast do ano. Acredito que seja o nosso querido Quentin Tarantino com o filme Kill Bill. É, então, é Quentin Tarantino, vai. É, vamos. A gente considera? Considerar, vai. Ué, é tudo, assim, tem tudo. Você falou Quentin Tarantino antes de Kill Bill, então valeu. Olha aí, hein? Acertando, não, muito obrigado pelos casts de 2015 e que os de 2016 sejam tão bons quanto os de 2015 foram. Abraços a toda a equipe e continue o fantástico trabalho. Até a próxima. PS, sorry por não escrever muito, pois estava na correria no trampo. Sei bem como é. Falou. Muito obrigado pelo seu e-mail, a gente também vai fazer o possível pra 2016 ser um ano muito foda, com casts bons e com temas bons, e é isso. Obrigado pelo seu e-mail. Pois é. O próximo e-mail é do Thales D. Olá, pessoal, me chamo Thales, tenho 22 anos e sou de Wakanda, Rio de Janeiro. Caramba, Wakanda. Tá bom, tá hein? Tá bom, né? Bom, gostei muito do último cast de retrospectiva. Não lembrava que tinha acontecido tantas coisas ruins. Ei, meu Deus do céu. A gente também não tinha ideia de quanta merda tinha dado. A gente sabia que tinha sido um ano muito ruim, mas quando colocou tudo numa lista, eu fiquei bem assustada, na real. Eu lembro que eu fiquei deprimido escrevendo essa pauta. Ai, meu Deus do céu, tanta coisa aí. Que morte horrível. Foi o grande pensamento lendo essa pauta. Espero que a pauta de retrospectiva 2016 seja bem melhor, viu? Bom, mas felizmente o ano terminou. Não sei se vocês lembram da linda história de Dona Zica e Cabeça. Oh, Porra! Bom, pretendo fechar a trilogia. Essa é a meta que vou atingir depois de dobrá-la para o próximo ano. Claro, se vocês permitirem. Cara, você tá permitido. Eu autorizo. Vamos lá. Só vai, cara. Aqui eu não falo mais nada. Pode mandar ver. Eu tenho certeza que todo o resto da staff autoriza também. Tirando a Dri, mas tudo bem. A Dri autoriza também, vai? Olha isso. Você ouviu, né? Sejam criativos, queridos. Please. Olha, gostaria de dar uma sugestão para um cast. Seria a representatividade do negro na cultura pop. Legal. Acho que tem poucos casts que tocaram nesse assunto. Vejo alguns casts que falam sobre a representatividade feminina na cultura pop e acho sensacional, muito interessante. Vejo que tem bons pontos de vista que nos fazem refletir bastante. Não sei se fugiria da estrutura da qual vocês já têm no Projeto X, mas seria uma ótima iniciativa. Dica pra você, tem sim um cast que já saiu sobre isso, não nosso, é do Anticast. A mesma galera que fez aquele barulhão com o cast de machismo na mídia no ano passado também fez um sobre representatividade na cultura negra. E os caras são bons, eu super recomendo você escutar. Quanto a gente fazer? Eu acharia legal, só que, assim, eu vou ser bem sincera com você. Nós, não, infelizmente, não temos pessoas negras na equipe. Então, seria muito complicado a gente falar sobre isso, todo mundo sendo branco. Mas, se a gente conseguir convidar pessoas, e espero que a gente consiga, aí, com certeza, seria um tema bacana da gente falar. Eu não sei se fugiria muito da estrutura, não. A gente já fez um da representatividade feminina, né? Sim, por que não sim, podemos fazer sim, não... um sobre da representatividade feminina? Exatamente. Negra, é só esse desafio, porque é meio foda a gente falar de representatividade negra ser todo mundo branco, né? Mas, se a gente certamente trazer um convidado que é negro pra poder falar sobre esse assunto e poder somar com a gente, poder ensinar, inclusive até ensinar pra gente, seria fantástico. É, fica a sugestão esse ano. Vamos ver o que a gente consegue fazer sim. Pois é. Bom, e aqui ele continua. Bom, queria dizer que tenho dois podcasts que moram no meu coração. O primeiro, o Projeto X. Aê! Oh, tô fazendo um coraçãozinho com as mãos, imagine isso. E segundo, o colega cast de vocês, o Renegado Cast, também fazendo um coraçãozinho. Oh, beijos, Renegados. Aê! Abraço ao Bruno, abraço ao pessoal, menos o Digão, que tá na geladeira eterna. Coitado. São os melhores podcasts da podosfera intergaláctica. Continue com o ótimo trabalho que fazem. Feliz ano novo, feliz 2016. E a dica do próximo podcast é Quentin Tarantino. Fui. Sim, tá certo. Acertou, olha, galera. Acertou, galera. Já chegou com sangue nos olhos pra acertar as dicas desse ano. Gostei. Assim mesmo. Pois é. Valeu pelo seu e-mail, Thales. Pablo Neves. Caramba, fiquei em segundo. Parei de ver minha pontuação há meses. Que surpresa. O próximo cast será sobre filmes do Quentin Tarantino. Olha aí. Aê, aê. Ficou em segundo ano passado e não quer deixar barato esse ano. Tá certinho. Pois é. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Espero que ano que vem seja melhor. Nós também esperamos. E podem contar com o meu download. Abraços, Feliz Natal e um ano novo excepcional. Muito obrigado pra você também. Feliz ano novo e continua com a gente mesmo. A gente quer vocês por perto, com certeza. Obrigada. O próximo e-mail do Rafael HQ. Esse é o momento que paro para refletir sobre tudo o que fiz nesse ano e chego à conclusão que minha vida é uma merda. Não fala isso, cara. Não, para. Não seja assim. Eu ia falar que não é só sua, cara, mas tudo bem. Não seja assim, vai. Mas o cast de retrospectiva ficou muito bom, até ano que vem, pessoal do PXP. Obrigada. E aí, muito obrigado, Rafael, aqui. O próximo e-mail é do nosso grande campeão de 2015, o Parker. E aí, galera PXP, muita paz, sucesso e felicidade pra vocês e que o próximo ano venha muitos podcasts. Estamos contando com isso também. O último episódio do ano foi excelente, foi uma retrospectiva tão grande que me senti no ensino médio quando tocou o Linkin Park na trilha sonora. É o Mug que editou o podcast, então é. A trilha do Mug foi bem isso, né? Uma mistura de retrospectiva com deprê. Gostei bastante do podcast, vocês foram bem abrangentes. Devido à situação no Brasil, vocês falaram sobre política, que é o tema que eu mais curto. Legal. Ouvi alguém comentando que todos têm opiniões divergentes sobre esse tema. Seria interessante ver vocês falando sobre isso. Fica de dica pra um próximo cast. Talvez. Não é muito o nosso foco, mas sinceramente acho que ia dar umas brigas foda aqui. Vamos botar a linha na fogueira aqui? Ou vamos discutir política? Então, ia dar uma briga fodida, porque quando eu disse que a gente tem opiniões divergentes, a gente tem opiniões opostas. Porra. Da coisa. Com certeza. Então, assim, em nome da amizade, da boa convivência, a gente deixa isso um pouco pra lá. Mas, de fato, seria um tema interessante. Acho que tem uma galera que conseguiria falar bem disso aqui. Mas não é bem o nosso foco. Quem sabe? Desde quando começou o ano, disse que esse ano entraria pra ganhar. Olha isso. Isso é atitude. Isso é preparo. Foram muitas noites ficando acordado só pra mandar a dica e valeu a pena. Por 25 pontos eu teria sido derrubado. Olha, superação. Palmas pra ele. Por favor, Sage, coloca um efeito de palmas aqui. É importante. Yeah! Também ele foi campeão. Ele adorou esse resultado. Exatamente. Próximo ano não vou poder mandar tantos chutes como esse ano. Apareceram os desafios que vão tomar todas as minhas energias e não vou ter tanto tempo para escutar todos os podcasts que eu costumo escutar. Mas sempre que possível eu mandarei os feedbacks. Bom, manda sempre que possível. A gente torce por você também. O que quer que sejam esses seus desafios, vai dar tudo certo. Força, cara. Considero vocês um dos melhores podcasts do Brasil. Olha, pra mim vocês são bem melhor do que aqueles dois gordinhos que passam a entrada do cast querendo vender os produtos deles. Se vocês continuarem assim, sempre buscando melhorar como já fazem, vocês vão conseguir ser um dos grandes podcasts podcasts do Brasil. Olha. Olha aí. Desejo muito sucesso em 2016 pra vocês, seus lindos e suas lindas. Gente, que lindo. Tô até emocionada com o seu e-mail, cara, de verdade. Muito obrigada. Sei que o objetivo maior de vocês não é lucrar e viver do site. Lembro que quando eu escutava o parênteses site, que nós não vamos falar o nome, eles sempre diziam pra clicar nos banners da página, que a gente também não vai falar o nome do site, quando fossem comprar algum produto. Vocês nunca tentaram nada do tipo? Seria uma boa oportunidade pra vocês, já que sempre nos indicam quadrinhos e tal. Bem, a gente implora que a Netflix nos patrocine em algum momento. Ou pelo menos não mande os boletos do mês. E ela sempre ignora a gente. Ela sempre ignora. Netflix, Spotify, esses caras nunca vão financiar a gente. Quer dizer, não vão ainda. A gente vai continuar chorando no pé deles. Mas, assim, querendo ou não, não é o nosso foco. A gente tem uma equipe muito grande, assim, por mais que, assim, monetizar, não ia, ninguém ia sair ganhando muita coisa. E a gente quer deixar o nosso trabalho bem de fãs pra fãs mesmo, sabe? Uma coisa bem de boa, sem banner, sem propaganda. A gente fala do que a gente gosta, a gente não fica com o rabo preso pra ficar fazendo propaganda de X ou de Y. Pessoalmente, eu prefiro assim. E acho que eu não falo por todo mundo, não sei como que cada pessoa do site pensa, mas acho que a gente meio que concorda que propaganda não é bem o nosso rolê. É, pode rolar alguns probleminhas. Exatamente. Ainda mais com a divisão de... A gente é em 11, né? Então é complicado. 12, né? Complica. É, mas se vir uma Netflix quiser patrocinar a gente, eu não ligo, não. É, se a Netflix quiser parar de cobrar todo mês, a gente já fica muito feliz. Eu aceito uma conta vitalícia. É, aliás, gente, se vocês querem nos ajudar nisso, comecem a pedir Netflix, patrocina o PXP. Netflix, Spotify, patrocina o PXP, eles são legais. A gente fica feliz. Olha aí. Enfim, whatever. No mais, valeu, falou. PS2, o próximo cast será sobre Quentin Tarantino. Aí, começou já acertando. Parabéns. Muito obrigado pelo seu e-mail, de verdade, pelas coisas muito bacanas que você falou pra gente. Sim, valeu por mandar também seu endereço, e como já disse, espere alguns meses que logo chega o seu presente. A logística de transporte de presentes é uma coisa meio complicada. De novo, nós somos em 12, então é complicado mesmo. O último e-mail é do Rafael Padilha. Ah, quanto tempo não mando e-mail, mas vou apenas chutar dessa vez. Game of Thrones, certo? Não. Errado. Sorry. Até mais um ótimo começo de ano pra vocês, galerinha. Pra você também, muito obrigado. Game of Thrones, dá pra pensar, mas... Ah, você olha as dicas aqui, até que faz sentido, né? Mas não é Game of Thrones. E o Nonato e Rafael Padilha. Pois é, mas valeu por tudo. Então, pra finalizar, quem acertou as dicas? Cláudio Hirokihara, Thales B, Pablo Neves e Parker. Ou seja, já saíram na frente logo no começo do ano. Então, pessoal, começa a correr atrás. Vocês têm agora mais 50 caches pra poder alcançar. Pois é. Manda abraços também pro pessoal que comentou, pro Pablo Neves e pro Handerley. Abraços, pessoal. E pra encerrar mesmo, as dicas da semana passada. Bastardo, noiva, espada. Bastardo de Bastardos Inglórios. Sim. Noiva de Kill Bill. Espada de também Kill Bill. Pois é, podcast de Quentin Tarantino que vocês acabaram de escutar. A gente falou de todos os filmes dele que ele dirigiu, né? Então tá aí. Pingando sangue dos seus headphones à medida que vocês foram escutando, imagina. Ah, e muito motherfucker, a gente falou bastante. E as dicas da próxima semana? Vamos lá, escutem aí, galerinha, vamos lá. As dicas são, então, Castelo, Vizinho e Viagem. Olha aí, não está difícil. Um podcast é muito tempo pedido. A gente tá tentando fazer essa merda há muito tempo. Pois é. Vocês não fazem ideia. O podcast ficou muito legal, a gravação ficou muito boa e ficou grande pra caramba. É, a editora chora, mas enfim, vamos seguir. Edita, Adri, vai lá, edita. Força. Força. Gente, muito obrigado por terem escutado. Feliz ano novo pra vocês. Vamos fazer 2016 ser um ano muito foda pra todo mundo, certo? E fiquem com a gente porque só tá começando, ok? Pois é, e falou, galera. Até semana que vem. Falou. Beijos, tchau, tchau. Posso contar aí? Peraí. Um, dois, três. Gravando! Gravando, Rods. Ok, 7 minutos e 40. Seja né? Mandou, não, eu conto. Motherfucker. Quem conta aqui sou eu. Que adianta você contar se seu áudio não vai estar gravado? Faz sentido. Ajuda o editor assim, né? Faz sentido, né? É, vai ajudar muito o editor assim, Rods. Valeu, cara. Caralho, moto filha da puta, velho. Motherfucker! Motherfucker! Moto motherfucker! Do assassino dela que... Na verdade, duas... Ela quer vingança, é, porra. Tipo, é. Faz essa porra direito aí, vai. Lê o Wikipedia direito, porra. Explica essa porra direito aí, vai. Vamos lá, né? Já começa que ele puxa... Finalmente ele vai falar um pouco do... da mitologia... Mitologia? Fala um pouco da mitologia asiática no universo Tarantino, do multiverso, né, Tarantino. O Joe Mo lá, o Pai Mei. É, o Pai Mei é da parte 2, na verdade. O Pai Mei, nossa. Não, mas ele é... Pô, ele aparece no primeiro filme, cara, como um dos Crazy 88, ele aparece. Sim, ele é o primeiro cara que entra na sala lá. Ele até tá careca, o ator. Ah, não, sim, mas não. Pai Mei. Eu só conheço ele. Tu sabe o nome do ator? Não. Não, sabe que é o Pai Mei, porra. Mas vai, Tente, fala da porra do filme, cara, que você quer falar da porra do filme. Uh-huh. Mas já você falou, é isso, teu Pai Mei. É isso, só acabou. Isso, Kill Bill 2. Caralho, ele foi diretor e produtor, velho. Falei, cara. Caraca. Tá, mas vamos, todo mundo tem a parte negra na vida. Cara, ele dirigiu Planeta Terror. Ele dirigiu, acho que... Predadores. Cara, Machete. Machete é um filme do caralho. Ele foi o produtor do Sin City... Os dois, né? Ele tava nos dois. A gente vai ter um mini cast do Robert Rodriguez no meio do cast do Tarantino. É porque ele nunca vai ganhar um cast. É porque ele nunca vai ganhar um cast e, querendo ou não, eles... Mas eles estão ligados, cara. O Cid vai cortar tudo. Eu quero ver onde o Teixe tá chegando nesse papo. Porque ele não sabe o que ele vai falar, Cid. Ele tá tentando... Cara, se vai... eu não vou falar se vai cortar, ele tá esperando, cara, mas, tipo... a intervenção divina do Pulp Fiction. Ele tá me enrolando. Não, eu tô, tipo, esperando falar, tipo, vai cortar, não é melhor não falar nada, então, pô. Simplesmente, tipo, no cast sobre Tarantino, ele faz parte da carreira do Tarantino, cara. Eu pensei que se fosse falar do Planeta Terror pra falar do Greenhouse, pô. É, aí eu puxava o Prova de Morte. Então fala, vai, tem. Fala aí, do Planeta Terror, depois você gosta. Tá bom. Peraí, tu parou onde pra tentar lembrar do... Ai. Só vai, ou seja, arruma.